NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Navio Pirata número 28. É melhor segurar no chefe do que na cabeça. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. E aí, bucaneiros e bucaneiras, piratas e corsários, estamos de volta com mais um Navio Pirata. Esse de número 28, eu sou o Daniel, estarei apresentando o programa de hoje. E ao meu lado, como sempre, senhor Pedro Falcão. Olá, como vocês estão? Eu não sei. Você não sabe? Como eles estão, cara. Ah, eu espero que eles estejam bem, então. Eu não ouço deles faz muito tempo. Muitos anos. E do lado de senhor Pedro Falcão, Fernando Muccioli. Olá, Bucas. Bucas. Max Ribeirinhos. Bucas. População Max Ribeirinha. Estamos de volta com mais um podcast. Espero que todos sejam bem. Compartilho aqui da preocupação de Pedro Falcão. Faz tempo que não ouvimos desse pessoal aí. É, né? Não sei. Cadê? Se eles estão bem. Não sei, espero que sejam bem, né? Não preciso nada com nenhum deles. Pois é. Mas falando em eles... Tem um ele, o novo... Nossa, pior introdução de todos os tempos. Obrigado. Vai, continua. Vai. Super carismático. Deixa eu acabar. Introdução, tá ligado? Deixa eu voltar. Falando em eles, temos aqui conosco um ele, que se juntou ao nosso intrépida trupe de trupeiros. Senhor... Bruno Van Depps. Aê, muito olá, bem. Bruno queridos, Van Depps, olá, bem-vindo de volta ao navio. Tudo bem, tudo bem. Van Depps. Olá, queridos, tem bucaneiras também, deve ter umas bucaneiras. Sim, bucaneiras e bucaneiras, esse navio. Tamo é aí, meus queridos. O que tem de bom essa semana aí? Né? Não. Lembrando que o Van Depps só foi convidado a se juntar à equipe... Porque ele se chama Van Depp. É, exato. Quem não quer alguém chamado Van Depp na equipe, sua equipe, né? Exatamente, cara. É, entendeu? É, exatamente. Eles não tinham certeza, mas o Van Depp lá... Foi. Fechou o negócio. Fechou o negócio. O F maiúsculo, claro, Van Depp. É disso que a gente precisa, alguém com Van no nome. Um dia vocês vão estar vendo, Van Depp vai conquistar o mundo, vai comprar o Google, não me enche o saco. Uma marca fortíssima na internet. Com certeza. Como vocês podem ver, o Van Depp sonha alto. Sim. Vai ter até a sua própria linha de slacklines. Exato. Van Depp. Slackline com manos de drag. Jamaica. Isso aí, cara. Legal fazer uma corda bamba aí. Palhacitos. Caralho. Enfim, todo mundo devidamente apresentado falando em palhacitos, como sempre. E já começar com aquele momento de palhaçadas que deixam qualquer um puto da vida. Coisas ruins, coisas nojentas. Nossa, foda. É claro, né? Que eu estou falando sobre aquele sucão de merda que escorre pelo fundo do saco de lixo. Nossa. Chorumão da semana. É, o nosso querido Open Defecation. Open Defecation. Para os gringos, para os Open Defecation. E, bom, só para falar que, tipo, meu, o chorumão dessa semana é... fedido, cara. É tenso, né? É fedidão, cara. E o que acontece é o seguinte, que dia que foi isso, meu amigo? Isso foi... Foi na semana passada, se não me engano. Aconteceu que tem dois pichadores entraram num prédio da Moca, inclusive, que era bem próximo da onde a gente morava antigamente. Que são dois pichadores, pelo menos um deles é bem conhecido do rolê, que é o Alex Della Vecchia Costa, né? Que é o LD. Eles fazem parte de uma marca que é o Jets, né? Uhum. E eles são já bastante tempo que eles pichavam já, eles são velhos conhecidos e tal. É um pessoal, tipo, muito ligado ao rap também, aqui em São Paulo, rap independente e tudo. E acontece que eles subiram, entraram num prédio pra pichar, né? Porque normalmente é isso que eles que fazem. Acontece, tá ligado? Eles invadem os prédios pra pichar. E aí a polícia encontrou esses dois caras e aí certamente... Enfiaram bala nos dois. Resumidamente. Dentro do prédio. E o que acontece é o seguinte, tipo, além de terem enfiado bala nos dois, eles saíram de... Dizem os policiais, né, que tipo, é o único lado da história que tem pra ouvir, né, porque o outro Sim. lado da história tá morto. Exato. É, que eles estavam armados. É. E misteriosamente documentos e celulares e tudo dos isso dois sumiu. Caras sumiram, tá ligado? Uhum. E é muito engraçado, porque quando, tipo, familiares e amigos dos dois puxadores falaram, tipo, que, meu, esse, sabe, os caras nunca chegaram perto de armas, tipo, os caras... É, não, e, tipo, ah, eles invadiram, lógico que eles invadiram, é isso que eles fazem pra pichar nos Exato, prédios cara. Altos, tá ligado? Faz parte da parada, Beleza, tá eles já foram presos várias vezes, inclusive, por e conta disso. E só por disso. Isso, tá ligado? Tipo, é, isso, só Eles por nunca isso. foram presos por nada, a não ser... Tinha até um termo pra isso, esqueci. Tem um termo, mas eu esqueci também. É alguma coisa do meio ambiente, não é? É isso, exato. É. Depredação, mas que do tipo meio... de... depredação do meio ambiente. Não que isso tenha muita diferença, mas que tipo de pichação eles faziam, assim? Não, é grafite, grafite. Grafite não, aliás, é picha, picho mesmo. Pique São Paulo, velho. Mas curiosidade, assim, eu não conhecia. É, Pique São Paulo mesmo, das, de tag, de o picho bem típico paulistano mesmo, sim, bem, bem cultural aqui de São Paulo. É, resumidamente, tipo, eles foram fazer o trampo deles ali e tal, que beleza que muitas pessoas podem discordar do trampo deles, mas de qualquer maneira, tipo, é uma forma de expressão. E eles foram baleados por um bando de gambé que... sei lá, ficou puto da vida na hora e baleou, e agora temos aí uma história meio estranha. Como costuma ser, né? Como geralmente é, né? Tipo, que aparentemente rolou uma troca de tiros e que um dos policiais tomou tiro no braço. É, isso é meio estranho, entendeu? Tudo muito esquisito, ainda mais levando em consideração, como eu falei, que só tem um lado da história, tá ligado? Tipo, e só um lado pra contar a história. E... porra, tipo, isso é zoado pra caralho pelo simples fato de que, tipo, beleza, você pode não concordar com o cara pichando, tá ligado? Tipo, pode achar que o cara tá depredando, que isso, que aquilo. E, tipo, mais. Tudo bem, você pode, assim, invadir um prédio, você tá no... entendeu? É um crime, assim, não, é, de bem, uma forma... É, sim, exatamente. Tipo, você pode não concordar com nenhuma dessas atitudes claro, dos caras, claro. Mas nada disso... justifica tomar um tiro, tá ligado? Exatamente, o ponto é esse, né? Exato. Exatamente. Tipo, os caras não estavam, tipo, machucando ninguém, os caras não estavam fazendo porra nenhuma. E, tipo, e esse é um ponto de vista que muitas pessoas podem até vir a discordar, mas numa boa, honestamente, ao meu ver, os caras só estavam se expressando de uma forma artística, cara. Claro, com certeza. Artística pra caralho, que ao meu ver, inclusive, se tem algum movimento artístico nessa cidade que representa essa cidade, que representa a agressividade de São Paulo. Já vindo de Guarulhos, você já começa a sentir olhando as paredes, assim, na rua. Isso sempre marcou muito. Exato, é a cara de São Paulo, pichação, tá ligado? Tipo, vocês podem não concordar com a atitude dos caras, vocês podem não concordar com os métodos dos caras, mas tem que levar em consideração que, tipo, é um meio de uma galera se expressar, tá ligado? É um meio viável, é um meio importante, é um meio que representa essa cidade, tá ligado? É. E eles não fizeram nada pra tomar tiro. Não, exato, eles exatamente. Não machucaram ninguém, eles não roubaram nada. É, tipo, entendeu? Tipo, saca, eles não fizeram nada que valesse tomar um tiro, tá ligado? É. Tipo, supostamente eles estavam tentando entrar em apartamento, mas isso eu acho que não é verdade, não, pelo que vocês estão falando, e vocês conhecem os caras. Não, a gente não conhece eles. Não teria por que eles não conhecem os caras, assim, mas vocês sabem. Cara, tipo, são. O que eles fizeram foi invadir o prédio exato. Pra se pendurar pra fora da janela exato, e pichar exato. A parede ali, tá ligado? Que é uma coisa que, como, de novo, né, que eles já foram pegos sendo. Eles já foram presos por conta especificamente disso e tudo. Então, realmente já tem um histórico disso, tá ligado? É, isso é foda. E aí aconteceu uma coisa dessa, é tipo. Mas isso reflete como tá o Brasil agora, né? Que vagabundo bom é vagabundo morto. É a mentalidade que você vê na internet, sabe? Que as pessoas... Sim. E, cara, essa é a cabeça. Então o policial tá achando, ah, velho, eu vou matar e ninguém vai realmente... Cara, e não é boa, cara. Tipo, eu vou fazer essa comparação. Eu acho que muita gente não vai concordar, mas eu acho que é extremamente válido que, tipo, mano, é exatamente a mesma coisa do que eu tivesse desenhando um quadrinho e um cara, o policial entrar e dar um tiro na minha cabeça, tá ligado? Então. Tipo, em questão de expressão artística ali, tá ligado? Tipo, o cara tá fazendo o bagulho dele, tá ligado? Tipo, o cara não tem fucking papel, o cara não tem um painel pra pintar, o cara tem uma lata de spray e as paredes da cidade, tá ligado? Saca, tipo, como eu falei, vocês podem não concordar com os métodos, mas é um meio do cara, tipo, jogar isso na cara do povo, tá ligado? Sim. Saca, tipo, nenhum dos dois merecia tomar um tiro ali do jeito que eles tomaram, tipo, foi uma parada totalmente injustificável e totalmente... É mais um sintoma de como a polícia militar, de novo, em São Paulo, é despreparada. Sim, e desnecessária até em alguns... Não. Acho que até em todos os aspectos, né, cara? Parece que é. É, porque, cara, a polícia militar de São Paulo é um negócio complicado, cara. Não, pois é, cara. É um negócio bem... Parece que eles estão aí só pra meter bala mesmo, Nossa, pra dar porrada. Chega na fúria, pra machucar mesmo. Entendeu? Tipo, velho, na boa, cara. Os caras estavam... Mas sim. Isso será que vem em ordem de cima? Porque justamente a cara, eu acho que tá clamando. É quase é um zagueist. É isso que eu falo. Essa vagabundo, essa sabe? É, então, essa atitude acumulada, tipo, e a sei lá, eu acho que a sociedade permite que isso aconteça. Sim. Também não, em tipo, primeiro lugar, tá ligado? Tem pressão pública pra tipo, tem vagabundo. É o eterno lance da galera ficar gritando bandido bom e bandido morto, tá ligado? Exato. Então, tipo, e a internet beleza. Tá cheia disso. Tá cheia, cara. Lotado. Tipo, a galera tá gritando isso, então, tipo, sei lá, o cara vê um cara fazendo uma coisa errada, meter exato. Bala nele, tá ligado? Uhum. Tipo, dependente da coisa errada que o cara estiver fazendo, tá ligado? Tipo, é verdade. Sabe que, tipo, você não... O problema tá logo nesse começo, e você bradar essa asneira, tá ligado? Tipo, você tá dando permissão pros caras pegar e falar, beleza, o cara tá fazendo algo de errado, uhum. Vou meter uma bala no filho da puta. Tipo, mano, não é assim, cara. Pois você é. Não pode simplesmente pegar e matar alguém, tá ligado? Sim. Mas a vida tá... Não tem muito valor agora, principalmente a vida de alguém que seja... Não é classe média alta, assim, sabe? Mas é, não, cara, isso que eu ia falar, né? Tipo, ainda mais... É verdade, o preconceito cara. Aí em cima é ridículo já, né? Uhum, porque é pichador sim. E ele pichador já, ele já tava supostamente... Ele já tava supostamente invadindo uma casa uhum, e tudo. Sim, sim. Então é terrível, né, cara? É tipo, os caras tinham carta branca mesmo. Uhum. E assim, mesmo que volte uma investigação, papapá, não vai ser... Os caras não vão ser tão retaliados não. Quanto a gente imagina. Porque não vai ter pressão pra fazer nada então, contra os policiais. Exato, exato. Mano, mesmo que tenha uma investigação, pode ter o que for, cara. Não vai trazer os dois caras de volta, tá ligado? Exato, exatamente. A cagada tá feita, matou dois caras que não tinham que morrer, tá ligado? Exatamente. Os caras estavam lá fazendo o lance deles e eles tomaram bala à toa, tá ligado? Eles supostamente tiraram uma foto no prédio, não foi? No selfie, eles tiram selfies nos elevadores quando eles estão subindo nos prédios. Tipo, e além dos caras terem sido alvejados, como os policiais gostam tanto de falar. Sim. Tipo, os caras ainda saíram, tipo, com uma puta numa história escrota, tá ligado? Tipo, não, os caras, eles tentaram atirar de volta. Um tava com 38 e outro cara tava com 38. Tipo, que história é essa, porra, cara? Sério mesmo, cara. Tem que ver, né? Tem que ver isso direito. Porra, tá ligado? Fiquei surpreso que não foi um dos moradores mesmo, porque os caras, hoje em dia, com essa onda de, vou matar o cara, pode matar qualquer um aqui, saca? Até surpreendente que a polícia teve que ainda vir. É, tipo, a grande real é que tipo, isso só mostra, que nem o Van Dijk acabou de falar, tipo, que, mano, na vida que nessa cidade não tem tanto valor mais, tá não. Ligado? Tipo, o cara pode estar fazendo o que for, meu, se tiver errado nos olhos do cara ele tal, vai tomar tiro, saca? Uhum. Isso é um absurdo, cara. O cara tomar um tiro porque ele tá escrevendo um bagulho na parede, cara. É, foda. É. Tipo, isso é muito absurdo, cara. Tipo, isso pra mim é o cúmulo, saca? Sim. Prende o cara, tá ligado? Tipo, dá uma bronca nele, leva ele pra DP, tá ligado? É, não mata o cara. Não mata o cara, tá velho. É foda isso. Não precisa, cara. É foda, é foda. Não precisa. Enfim, esse churumão foi fedido pra cacete. Foi, fedido pra cacete. Foi fedido pra cacete e me deixou triste e... Mas, felizmente, a gente tem coisas alegres pra falar sobre isso. Sim. Depois está... Aqui na pausa simbólica. Sim. Voltamos daqui a pouco. Fucking with me, cause I'm a teenager. With a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product. Thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the. Voltamos aqui depois de uma pequena pausa simbólica. Todo mundo com humor muito melhor, apesar do chorumão insano do bloco anterior. Vai se fuder, né, cara? E tamo todo mundo com humor melhor porque a gente vai relembrar coisas merdas. Tô no mesmo tempo, combinado. Que merda, então, na verdade, vou explicar direitinho qual que é a brincadeira dessa vez. Explica as regras do jogo. Exato. Como a gente tá sem assunto, tá ligado? A gente não quer ficar o episódio inteiro falando de coisas que nos deixam puto, tá ligado? Exato. A gente vai falar coisas que deixam as outras pessoas putas da vida. Então, o lance é o seguinte. Hoje vamos pegar cada um aqui do podcast, vai relembrar um jogo que gostou muito e que é considerado uma merda. Pela população. Pela geral, população. E tentar justificar pros outros membros do podcast e os ouvintes aí de casa. Por que que isso por que é que gostou desse jogo e por que ele deveria ser considerado bom? Exatamente. É verdade. Exatamente. Aliás, inclusive, isso é interessante. Se vocês têm algum jogo bosta que vocês jogaram e queiram justificar assim. A sua jogatina e porque vocês gostaram, postem no Convés, cara. Postem, por favor, cara. Manda no Twitter, arroba MaxRib. Também, no Twitter também. No Twitter também, cara. Manda, tipo, também, manda cara. Manda pra gente aí, porque a gente adoraria ver que tipo de lixo vocês jogaram. Exatamente. Agora vocês vão ouvir o tipo de lixo que a gente jogou. Pois é. Quem quer começar aí? Eu posso começar. O Falcão tem um belíssimo. Eu tenho um bom. Que, aliás, não só ele é belíssimo por si só, uh-huh. Mas como ele corrobora com a imagem do Falcão normalzão. Sim, nossa, cara, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando exatamente nisso. É, entendeu? Eu tava pensando nisso. O negócio é corrobora. Não, eu pensei, quando ele, depois que ele falar, eu pensei em outras coisas. Que ele falou o nome do jogo, eu não pensei no que é, né? Demorou pra sacar. Pois é. É muito bizarro, cara. Quer dizer que o Falcão é normalzinho. É, nossa, entendeu? Falcãozinho normalzinho. Cara. O bagulho vem lá de trás. Vem lá de trás, velho. De fato, é uma coisa que é profunda, entendeu? Eu não sei como eu nunca tinha reparado nisso, cara. Cara, é porque eu disfarço muito bem, entendeu? Realmente, depois de anos de amizade, você só foi reparar nisso agora. Tá? Que eu sou um cara muito normal. Sou um cara bem normal, velho. Mas então... Despede sua normalidade. Vamos lá. É basicamente o seguinte. Nas idas do Nintendo 64, né? Uhum. Era uma época que ainda dava pra pegar bastante... jogo em locadora e tudo crer, mais, né? Muito. Mas como eu não tinha muitas locadoras, por incrível que pareça, eu não tinha tantas locadoras de bairro na época que eu já tinha no Nintendo 64 e tal. Onde você morava? Eu morava ali no Brooklyn e tudo. Tinha algumas, mas tipo, o Blockbuster comeu tudo muito rápido. Pode crer. Foi muito rápido mesmo, assim, e na nossa região. Os jogos do Blockbuster eram uma bosta. Sempre foi ruim. Sempre foi muito ruim. Porém, tinha um jogo que tava sempre livre lá, tá ligado? Tipo, ninguém disponível, queria ninguém o jogo. Era uma merda, né? Por que será? Isso que era caro na Blockbuster. E ninguém queria e tal. Mas e aí eu pegava, tá ligado? Que o nome desse jogo é um jogo de corrida que se chama Beetle Adventure Racing. Por isso, eu imaginei os besouros, depois imaginei os Beatles. Eu não cara, eu imaginei os Beatles. Os Beatles Adventure Racing, né? Imaginei os besouros correndo. Não, cara, é muito mais escroto que isso. Não, quando o Falcão mencionou, eu pensei nos Beatles primeiro, daí tipo, eu lembro. É tipo John Lennon correndo, assim, tá ligado? Não, tipo uns carrinhos dos Beatles, tipo Yellow Submarine, uns paradas assim. Só. Daí eu lembro, tipo, de uma cena na minha infância, na qual eu tava folhando uma revista de videogame, daí eu vi. Não, calma, deixa eu... Então, qual que é o lance desse jogo, né? O lance desse jogo é que todos os carros do jogo são New Beetles. E o lance é porque o New Beetle, o carro novo Fusca, sei lá, ele tinha sido lançado no ano anterior àquele, logo antes, né? Então, era meio que quase um jogo promocional. Porém, mas enfim, era esse o jogo. E eu sei que era horrível, e assim, eu tinha consciência de que era um jogo horrível, porque eu escondia isso. Tanto que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso hoje. Eu acho que cara, eu nunca toda semana é uma coisa, né, cara? Primeiro é o Kid Abelha na balada, né, cara? Imagina o Falcão jogando New Beetle Adventure ouvindo Kid Abelha na balada. São coisas que aconteceram em épocas próximas. Cara, coisas que aconteceram em épocas próximas. Eu conheço o Falcão há mais de 10 anos, eu não sabia disso. Eu não sabia. Ele fazia isso escondido de tudo isso. Eu fazia. Mas então. Realmente, né? Era um jogo de corrida. Cara, dá pra sentir a vergonha. Estão vendo o que a gente tá vendo. É foda, cara. É complicado porque, como eu falei, assim, eu realmente não contei pra ninguém, porque eu tinha plena consciência que era tipo. Você pensa no jogo, era tipo um jogo com um carro só. É muita babaquice, mesmo para um jogo de corrida. Bom, mas eu acho que assim, antes de eu defender, eu gostaria que vocês falassem o que vocês acham completamente escroto desse jogo, e aí eu defendo. É um jogo de corrida de um carro só, onde o único carro é o New Beetle. Tipo, velho. Definiu bem. A gente tava vendo... E veja bem, é uma aventura do New Beetle, tá ligado? Exato, ele não tá, tipo, na rua, ele não tá na cidade, ele tá na praia. Essa aventura... Ele tá... O New Beetle é muito descolado, ele não fica na cidade, ele tem amigos, ele viaja. Então... Eu acho que é assim, né? Porque ele vai... Ele se aventura, cara. Faz um bate-volta ali em Maresias, né? Pé na estrada, exato. Tipo. Depois lá no Rio... Pode crer. A gente tava vendo um pouco de vídeo do jogo antes de começar a gravar. É verdade. E pelo que dá pra perceber, assim, ele não parece que ele é um jogo que você pode odiar. Mas só que ele não tem nada pra você gostar nele, na verdade, né, cara? É bonitinho, ele é simpático, realmente. Vê ele e fala, legal, tipo, mas... O Mussa sintetizou bem a parada. Porque sim, é um carro só com várias cores, com aparentemente umas corridas que demoram pra caralho. 3 minutos pro lap. Que você corre sozinho. a maior parte do tempo, tá ligado? Então, tipo, é você, o não seu... Não encontra ninguém, exato. É, entendeu? É você, o seu New Beetle e, tipo, e a aventura, tá ligado? Mas veja bem, cara, tem um ponto positivo, cara. Como todos os caras são New Beetles, todo mundo tem iguais, chances iguais, né? É verdade. Então, é aí que tá. Na verdade, o que acontece... ele tem três ou quatro classes de New Beetles, entendeu? Aí cada um dos que estão dentro dessa classe são, são tipo iguais. Sei. Então, sim, de fato, na corrida, todo mundo tem chances iguais. Mas você tem New Beetles que melhoram, entendeu? Não é só tipo um New Beetle, entendeu? Por exemplo, o New Beetle... Tem dois New Beetles que são os mais fodas, assim, que eles são tipo... Tem como é o nome? A barrinha de, tipo, poderes do New Beetle, assim, é toda cheia, pode tá ligado? Dos dois. Pode crer. Que um é um carro de polícia, que você liga a sirene, assim, e é um New Beetle. Olha só. E o outro é um carro alienígena, tá ligado? Porque tem muita referência alienígena nesse jogo. Porque é uma aventura. Juro pra você, tem umas referências alienígenas. Mas continue aí, meteu o pau. Não, já falei que eu tinha que falar, cara. A gente queria ouvir você. Chamar um jogo de simpático já meio que acabar com ele, né? É. Tipo, falar aquele cara feio é simpático. Não, o foda é tipo que nem o Musa falou, tipo, não é um bagulho que você odeia, mas também não é um bagulho que você gosta. Ou seja, você não extrai reação nenhuma de um ser humano. A pior coisa é uma coisa inerte, morta, né? Eu acho que isso é pior do que não gostar. Parece aqueles jogos que faz pop-up, assim, quando você entra num site que não quer, saca? Que você tem que jogar no lado. Assim. Você é obrigado a jogar. Saca, tipo, aquela coisa sem vida. Exato. Parece, os gráficos são meio assim também. Então, cara, então, deixa eu explicar por que eu aluguei esse jogo não uma, não duas, mas possivelmente quatro ou cinco vezes. Cara, eu pensei que era um trem. eu não lembro quantas tipo, vezes. R$60 essa merda. Eu não sei porque eu não comprei logo essa bosta, tá ligado? É porque eu acho que era muito. É porque eu acho que era muita vergonha. Era foda ter essa porra no seu. Os amigos não podiam chegar lá. É, exato, exatamente. Tipo, dava pra tirar no desconto só no programa que tinha de créditos da Blockbuster. Era menos humilhante. Eu pedi pra minha mãe alugar um jogo. Jogo essa merda aqui. Exatamente. Porra, mãe, ainda briga com ela, né? Exato. Porra, mãe. Obrigado, mãe. Exato. Exatamente, cara. Pedi pra você alugar Mortal Kombat, né, meu? Pô. Você sabe que eu sou gosto disso. Mas, bom, vamos lá, vai. Deixa eu explicar. Justifica aí, cara, De fato, eu gostaria de saber o que passou na minha cabeça a primeira vez que eu aluguei esse. Tipo, as outras vezes eu consigo compreender porque eu continuei alugando, mas a primeira, eu juro pra você que eu não tenho a mínima ideia. Porque que, tipo, eu falei, não. Eu vou levar isso daqui que tem o New Beetle na capa e só tem New Beetles, tá ligado? O que te intrigou, cara? Eu não sei, cara. Eu acho que assim, eu gostaria de acreditar que... Foi a palavra aventura? Talvez. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato de que na contracapa ele falava, tipo, das pistas e tudo mais, que tinha muita coisa pra você descobrir e tudo. Na época, eu só tinha jogado, por exemplo, Mario Kart com os meus amigos, com meus primos, assim, que tinham um console lá atrás, que eram mais velhos e tal, então eu nunca tive muito contato. Então, o meu primeiro console, como eu sempre falo, foi o Nintendo 64 e tal. Então, Mario Kart que eu joguei foi o do Nintendo 64. Sei. Uma coisa que eu achei muito da hora do Nintendo 64 eram as fases secretas, sabe? Passagens secretas que você tinha que fazer e tudo mais. Isso sempre pra mim foi uma coisa muito louca, de tipo, uou, descobri aqui, sabe? É aquela o lance da mitologia dos games, assim, mitologia interna do game, assim, de tipo, ah, se você ficar girando em volta do castelo, vai abrir o castelo do Mario no Mario 64 e você entra, sabe? É, no mundo, coisa... numa época que não tinha muito open world. Assim, exato. Você queria, você pode explorar isso aqui a mais que você não que imaginava. E você vai encontrar um segredo, é muito sabe? Isso. É, exatamente. Isso foi uma coisa muito fascinante. E esse jogo, justamente pela pista dele ser tão longa, ele é feito disso. E elas estão realmente muito bem escondidas, tá ligado? Então, isso é por isso que eu demorei tanto. Essa foi uma das razões para isso, porque tantas vezes que eu aluguei. Porque muitas vezes ela tinha... eram coisas que eu ia descobrindo depois. Na época não tinha muita internet, assim, como procurar. Tipo, ninguém tava jogando esse jogo e falando sobre ele na internet, sabe? Sim. Mas, enfim, aí a gente... eu lembro que eu... Realmente não tinha nem multiplayer, nem nada. Só jogava sozinho. Não tinha nem multiplayer. Era tenso, mas, assim. Tipo, não dava nem pra jogar com a minha irmã, assim, eu acho que os brothers não querem jogar esse jogo. É isso que eu ia falar também. Eu acho que... Eu até falava, assim, pra minha irmã, ela não conseguia nem assistir 2 minutos no negócio, assim, sabe? Eu achava muito bonito, os gráficos pareciam ser muito bons pra época, assim, tipo, do Nintendo 64, pra sabe? Pra época realmente era bom. Isso era uma coisa que era, pelo menos eu achava bem impressionante. E também uma coisa que era muito, muito louca, de verdade, é a trilha sonora desse jogo, que é mó funkzão. Tipo um funkzão, tipo funk clássico, assim, sabe? Assim. Só que com mais metido, assim, como é feito, né? No meio dos anos 90, então tem aquele velho toque de bosta dos anos 90. de vez em quando, sabe? Assim, bosta, tipo, uns sintetizadores um pouco gastos. Exatamente, assim. Rola um pouco. Mas a trilha sonora era muito foda. E também, de novo, pra época, assim, era muito, muito, muito interessante. E tinha também, além dessa coisa da exploração, o que era muito interessante, que eu gostava também, era essa coisa do Alien que eu falei. Que pode tinha crer. Um carro que tinha a temática de alienígena e tudo mais, né? Tinha não era só o carro, assim, tinha toda fase... Tinha alguma coisa de alienígena, sabe, assim? Então era como se eles estivessem construindo meio que essa pequena narrativa atrás, sabe? De, tipo, isso foi tudo preparado por alienígenas. E, tipo, eles estão observando o New Beatles correndo. E o New Beatles é um carro de outro mundo, né? Eles viajaram anos luz pra fazer uma corrida de New Beatles. Exato, uma brisa dessa, sabe? Uma brisa dessa. Então foi... Eu acho que foi tudo isso que me fez voltar pra esse jogo. E, além de tudo, era... uma coisa aí mais pessoal, assim, era que eu sempre, como vocês, já foi estipulado muitas vezes aqui, eu gosto de jogos de corrida. Sim. Só que eu não gosto, por exemplo, Gran Turismo era um que antigamente nunca tive muito, assim. Não. Mas o Gran Turismo, por exemplo, era um que eu não conseguia me relacionar porque eu achava muito difícil, era muito complicado, tipo, era realmente muito complexo, né? Sim. Esse daí era uma solução porque era interessante porque era, tipo, era muito ruim quando era moleque, tá ligado? E aí, tipo, eu era próximo de Mario Kart, só que com carros mais ou menos reais, sabe? Então era... Tipo, suprir as minhas necessidades. Okay. Então, de um certo modo, foi tipo sua transição pra normalidade. Pra normalidade, exatamente. Maldito New Beatle, né? Malditas aventuras do New Beatle. Não, tanto que assim, é uma coisa que pode perguntar pros meus pais. Nessa época eu tinha, sei lá, 12 anos. E eu falava, eu quero ter um carro e tal. E eu achava, eu queria ter um New Beatle, tá ligado? Vou ter um New Beatle. Funcionou então, se era um jogo promocional, assim. Funcionou, exatamente. Na cabeça, cara. E, enfim... Toda vez que você vê um Beatle, agora você... Não, mas agora eu vou, cara. Agora, toda vez... Porque eu tinha esquecido desse jogo. Hoje eu tive que fazer essa reflexão, tá ligado? Mas, enfim, esse é o jogo horrível. Esse é o jogo bosta do Beatle dia. Adventure Race. Excelente. Para o Nintendo 64. Excelente. Jesus Cristo. E aí, agora eu quero saber o que vocês acham depois da minha explicação, como vocês veem o jogo agora. Assim, eu não passei a gostar mais do jogo, mas eu acho que você justificou bem, porque o motivo de você gostar dele, assim. Foi uma explicação, tipo, eu, quando você falou inicialmente, eu achei bizarro, agora, tipo, eu não acho nada. Tá, eu só não acho. Ou seja, tá melhor, tá ligado? Eu imagino o Falcão pequenininho lá jogando felizinho. Não vou fazer isso com a criança. Então, agora eu gostei da história. Muito bem. Foi muito bem. Próximo, quem é o próximo? Eu vou falar então. Vai, moça, que é tua. O jogo que eu escolhi, na verdade, é um jogo que muita gente não gosta, mas eu não entendo por que as pessoas não gostam. Assim, a minha opinião é de que as pessoas que não gostam desse jogo, elas literalmente não gostam de diversão. Assim. Ô, louco! Olha só, tipo, polêmico. Elas odeiam se divertir, entendeu? Nossa, o Mucinho agora chegou batendo de frente, velho. Que é God Hand pro PlayStation 2. Puta, pode crer. Que ele... Tem que explicar esse jogo um pouquinho, porque eu joguei 5 minutos dele e eu nunca joguei. Ele foi o último jogo que a Platino... Que a Clover Studio lançou antes de fechar as portas. Uhum. A Clover Studio que fez Beautiful Joe e Okami. Pode crer. Então meio que tipo, a gente vai fechar e sobrou R$5 aqui? Vamos fazer um jogo, tá ligado? E basicamente é um jogo de ação em terceira pessoa. feio pra caralho, é, em que você basicamente bate em pessoas. Então ele é meio que um Final Fight 3D com mecânicas de jogo de luta, assim. Tipo um Street Fighter Final Fight. Tipo, que... é um crossover entre as duas coisas, basicamente. Pode crer, pode crer. E cara, ele é um... eu adorei. A primeira vez que eu joguei, eu também não gostei dele. Pode crer. Porque eu não tinha entendido o jogo. Porque você começa a jogar e o jogo não te ensina porra nenhuma. Uhum. Ele te joga no meio de uns inimigos e eles sim, te batem e você fala, meu, que porra tá acontecendo aqui, entendeu? Sim, sim, sim, sim. E aí você começa a... se você não, tipo, contrair um asco dele, sério? Você passa a querer entender o que tá acontecendo ali. Entendi. Aí você descobre que ele tem provavelmente um dos melhores sistemas de combate já desenhados pelas mãos humanas. Assim. Caralho. É mesmo, cara? Porque basicamente você tem, assim... é uma sequência de socos, e você tem, tipo, um golpe que é pra frente o ataque, pra baixo com o ataque, com o triângulo e com o X, se não me engano. É, o jogo não tem defesa, é só esquiva. Você esquiva com o direcional analógico da direita. Pode crer. Então, basicamente, você é um jogo que você pode configurar cada um dos espaços de ataque dele. Então você tem controle total sobre o sistema de combate. Entendi. Então você monta ele do jeito que você quiser. Caralho. E como é um jogo que não tem defesa, sim, ele é totalmente agressivo e você, ele, tipo, te força a você ficar bom nele. Entendi. Entendeu? Entendi. É você pegar todas as... Você gosta dessas coisas, eu né? gosto, entendeu? Porque eu sempre... isso é casual player. É, entendeu? Isso é coisa de quem jogou muito jogo de luta no fliperama. Pode crer. Pode crer, pode sim, crer. Pra você garantir a sua ficha, sim, você tinha que ficar bom. É. Entendeu? É, pra fazer a sua ficha render, entendeu? Sim, sim, sim, pau na sim, mesa. Sim, sim. Entendeu? É. Você não só fazer o seu dinheiro render mais, sim, o seu pouco dinheiro render mais, sim, porque na época você não trabalhava, então você tinha, tipo, dependia, ó, oh, mãe, me dá R$1 pra ir jogar o fliperama ali no, na esquina. Sim, sim, sim. É, mas você ganhava o respeito da galera do fliperama, entendeu? Sim, sim, sim, sim. Então você tinha... então você tinha que ficar bom pra você ter um status, assim. Então, cara, deixa eu a galera é competitiva mesmo, né? Ela gosta de competir. É, não, isso tem isso. Quer ganhar, isso é verdade. Cara, né? Mas deixa eu assim. te contar minha história com God Hand. Ah, conte. God Hand era da época que quase a única forma de você conseguir jogos no Brasil era no tiozinho da barraquinha. Sim. Inclusive, eu conheci God Hand porque eu comprei jogo pirata numa barraquinha assim. Então, um X, tá ligado? Exatamente, foi por conta disso. O God Hand, o cara botou sem querer na embalagem do PlayStation, de alguma coisa, de algum sem jogo. Sem querer. Ele trocou um jogo por outro, eu não lembro o que que era, isso faz tempo, assim. Uhum. Ele trocou algum jogo por outro. Aí eu olhei e falei, beleza, né? Vamos ver esse code God Hand aí e tudo mais. Vamos ver qual é que é. Eu sei que eu comecei a jogar e eu falei assim, nossa, mas esse jogo é, tipo, é do PlayStation 2 mesmo? Porque tipo, é muito feio. É feio tá pra ligado? Caralho. É tudo quadriculado, assim, tipo. É o Serradinho mesmo, sabe? O velho Serradinho. Só que imaginando. Feio, assim, tipo. Mano, imagina assim. É tipo Minecraft sem tentar, cara. Uhum. Assim, isso diz muito, viu? Cara. É tipo foda, é foda, é muito feio. É tão feio que parece que ele tá te ofendendo, tá ligado? É muito feio, entendeu? Especialmente os cenários são muito feios. Muito feio, cara. Tipo, não tem textura, não tem porra nenhuma. Eu acho que é no deserto, né? Oi? No deserto. Que ano que saiu? 2006. Aquela onde tem no não é no deserto, no, numa casa do... numa... É tipo, é um bagulho meio velho oeste, velho assim. Isso. Um negócio meio velho oeste, assim, uma cidade meio do velho oeste e tal. Cara, é tudo uma cor, só tem duas cores. Sim, tipo, amarelo e marrom. E marrom, tá ligado? É horrível, é feio demais. E aí eu olhei pra aquilo e falei, não, vamos... Sei lá, eu acho que às vezes é mó violento e tal, vamos ver como é que é e tal. Eu não conseguia matar ninguém, tá ligado? Eu dava uns soquinhos assim, ó. Tipo, parecia que eu tava balançando os meus braços em direção ao oponente, assim, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, foda-se, vou trocar isso daqui no dia seguinte. E eu fui e troquei. Então, tipo, nossa, cara, desde aquilo... E pior que eu, depois de anos, depois falar, ah, não, a Platinum Games que fez blá blá, e God Hand, eu fico, ah... Ah, bosta, que então. Aquela merda de jogo, merda, né? De jogo, então, né? Mas, então, e sei lá, essa sempre foi a minha impressão. Assim, tem umas coisas, cara. Primeiro, God Hand é um jogo que ele não te ensina nada, então não dá pra você jogar. Não dá pra você jogar. Assim, não ensina ele mesmo. Não ensina nada. Ele é difícil, ele é feio pra caralho. Principalmente o cenário, assim. É cenário naipe PlayStation 1, assim. Então. Que você vira a câmera e as paredes quebram todas, tá ligado? É bizarro. Isso é bizarro. Mas, assim, a hora que você pega o espírito dele, É, ele é um jogo muito foda de você aprender a jogar e meio que destrinchando ele. É, assim, isso, tá, é verdade, isso é verdade. Principalmente porque ele tem um sistema de dificuldade que quanto melhor você joga, mais difícil ele fica. Ah, é. Sim, quanto mais você mata os inimigos sem tomar dano, vai enchendo uma barrinha de dificuldade. Ah, o jogo vai ficando mais difícil. Entendi. E quanto mais difícil, mais pontos você ganha, mais dinheiro você ganha, mais golpes você vai destravando. Eu lembro disso, só que eu não entendia pra que ele servia. Ele tem uma dificuldade dinâmica, tá ligado? Entendi. O que é a fatídica mão de Deus aí do rolê? É, tipo, é o poder, tipo assim, no começo da história, tem uns caras procurando a God Hand, que é tipo, é um braço de uma pessoa que tem superpoderes. É um braço inteiro? Na sua é um braço inteiro, apesar de ser uma God Hand. Então. E aí, basicamente, tem o protagonista é o Gene, que é um cara que luta artes marciais. Jimmy. É o Gene. E aí que tem uns caras do mal que estão procurando a God Hand. Pode crer. E eles, como eles caçam a God Hand, eles acham pessoas e cortam os braços delas fora. Fala, essa aqui é a God Hand, ou essa aqui não é a God Hand, jogam um braço fora. Sei. E aí os caras vão atacar a menina que é a guardiã da God Hand. Sei. E aí ele vai proteger a mina e corta um braço dele fora. Ah. E a mina implanta a God Hand no braço, no corpo do cara. No cotoco. É. Entendi. E aí ele fala, a mina fala, agora você tem que caçar esses manos porque eu te ajudei a sobreviver, tá ligado? Entendi. E a história é essa. Pode. Mas assim. É uma história. É, legal. Assim. É legal. Tipo, é uma história besta. ela é engraçada pra caralho. Uh-huh. Sério? Tipo, um dos chefes é tipo uma paródia do Elvis, lutador de Kung Fu. Caralho. Tipo, é um Elvis demônio gordão que luta Kung Fu e fuma charuto, tá ligado? Assim, e a música dele tem tipo tipo, tem uns bagulho de Elvis no meio, assim, tá ligado? Que da hora, cara. Enquanto ele faz Kung Fu, ele fuma? Sim. Hoje em dia não pode, né? Porque em lugar fechado, sim, não pode. E tipo, a trilha sonora dele é foda pra caralho. É muito boa a trilha sonora. É mesmo, cara. É, tipo, é muito boa. Assim, é tipo mistura funk com rock, com várias coisas, assim. Sim, sim. É bem legal. Da vivência do Falcão nesse jogo aí, cara. Tipo, eu joguei 5 minutos e não foi muito longe. É. Tá ligado? Tipo, tipo, de novo, ele é muito foda de você poder destrinchar e dominar o sistema de combate dele, assim. É um bagulho muito satisfatório pra quem, principalmente pra quem gosta de jogo de luta. Luta, né? E jogos de ação de personagem, tipo Devil May Cry, God of War, Ninja Gaiden, essas coisas assim, pode sabe? Crer, pode crer. É, então ele é um jogo pra quem curte o sistema da batalha, assim, né? Um bom sistema de batalha. Pode Mas, crer. Assim, é compreensível quem não gosta dele por causa que ele tem um valor de produção tosco pra caralho, assim. Sim. Basicamente. Mas um dia eu vou sentar com vocês e a gente vai jogar. Eu vou sentar e jogar God Hand. Tá. Vocês vão entender porque que o jogo é bom pra caralho, cara. Agora eu fiquei curioso. Todos os jogos. Tem. Canal, sim, sim, sim. Tem mesmo. Verdade. Um dia a gente promete jogar esse. O resto, é verdade. Xaropando enquanto o cara defende. É verdade. Totalmente, cara. Pois é. Max Ribotei. Não, eu vou achar. Agora que eu arrumei o Nintendo 64, eu vou achar essa bosta desse Beetle Adventure. Eu dessa porra, tá ligado? Tem. Não, eu já vi já. Eu já vi. É. E o que o Van Damme falou é verdade, cara. Em breve usaremos os nossos poderes de Max Rebo TV. É verdade. É verdade. Coming soon. Exato. Será visual. É só uma boa, mesmo. É isso aí. Vai rolar. Jogos vai. Merdas. Vai ser foda. Pô, interessante. E convenci vocês? Cara, você despertou o meu interesse. Cara, tipo, antes eu achava uma bosta, porque por causa dos primeiros 5 minutos que eu joguei. Mas foi bom. Talvez dê pra dar uma segunda chance. Mas, cara, aquele, os gráficos e a animação, assim, são ruins. É desculpável. É ofensivo. Eu não consigo. É tipo vaporware, assim, sabe? É nível tipo fez pra vender no Walmart. Sabe? É no Walmart. Eu ainda tô um pouco fascinado que é um braço e não só uma mão. Por isso que eu não consigo. Isso precisa ser tratado também, sabe? É uma explicação plausível, meu querido. God arm, não God hand. Por favor, né? Eu sei que God hand é mais pesado. Tipo. God hand é mais. Realmente. Mas justo. Tipo, eu gostaria de. É que nem Dark Souls, eu gostaria de ver o Monster jogando esse jogo. Cara. Aliás, a gente tava só jogando o Dark Souls 2, né? Uhum. Fazendo um rápido adendo aqui. A gente tava jogando o Dark Souls 2 e morrendo pra caralho. Não conseguia matar os caras grandes nem fudendo e tal. Quem que tava jogando? Eu tava jogando. Aí eu falei, eu acho que é assim mesmo. Tá? Ah, beleza, deixa eu ver o Musa jogando, né? Aí ele foi em casa, falou, vai lá matar ele. Tipo, nem pestaneou assim, ó. Cara, pau, virou assim, ó, tipo, eu falei, não, você vai tomar porrada. Ele vira assim, ó, fuim. E tipo, e nem toma porrada. Cara, eu vi uma aura em volta do Mussa. É, faz assim, tuta, sussa. Até, tipo, de repente ele virou pra gente pra conversar com a gente. Tipo, ele, enquanto ele tava tratando com o monstro, ele olhou pra gente, conversou, deu uma risada, perdeu um teco, um, tipo, naco, uma porrada um só, de vida. Uma porrada só. E tirou matou, onda. Tirou onda. É, e aí matou o monstro. É impressionante mesmo, assim. É tipo, bizarro. Já vi que é o jogador número um da Max Rebo. Ah, nossa, de longe. Inclusive... Eu sou aquele bancão lá que quando tá ganhando tipo de 20 pontos no basquete, você me bota no jogo. E vou fazer uma cesta de três legal e tal, você vai gostar. É. Aliás, essa breve sessão de Dark Souls 2 foi um after de uma das séries que nós estamos preparando. Exatamente. Pra Max Tribu TV. Exatamente. Que vai ser firmeza demais, inclusive. Tá, vai ser firmezíssima. Firmezíssima. Firmezaço. Muito bem. E agora, vocês? Próximos. Quer que eu fale do meu jogo? Manda, por favor. Manda, Vandete. O seu é muito da hora, mano. Mostra que você é tão normal quanto eu, cara. Exato, não. Você tem que mostrar que você é tão normal quanto eu. Tipo, Vandepão normalzão, cara. Vandepão também é normal. Fandep também. Meu jogo é absolutamente espetacular. Nunca entendi porque meus amigos na época, né? Eu jogava quando tinha 10 anos, que seja. Não gostavam. É um jogo, não sei se vocês conhecem, chamado Hyper V-Ball. Olha o nome. Sim, sim, sim. Espetacular. Super Volley 2 também. Assim, eu, Rock 2. Eu conheci como o jogo de vôlei que você joga com robôs. Exato. Não, é que tem uma hora, mas é um jogo, por exemplo, é um jogo que já tinha men's and women's volley, ó. Os caras eram progressivo pra caralho, né? Exato, então. Mas pode crer. Tipo, é verdade, isso é verdade. Um saco. Exato. Tipo, eu nunca joguei esse jogo, então você vai ter que me explicar porque que ele é ruim além do fato de ser vôlei. Tá? Exato, então. Vamos deixar algo claro aqui. Diga. O Daniel é um Lorde Soturno da noite, assim. Sabe como é que é? Que odeia o sol e esportes e alegria. Exato. E que ele fala hoje saindo do metrô? Hoje ele saindo do metrô. O sol. É sério, hoje ele saindo do metrô, ele sugeriu que o sol fosse explodido. Ele apenas sugeriu. Ele foi alguma coisa assim. Nessas palavras. Tipo, cansei desse sol, assim, sabe? Deu um saco já. Volta escuro e depressivo. E uma dessas coisas que o Daniel odeia é esportes, de verdade, assim. Principalmente os coletivos. Todo e qualquer tipo de esporte. Você não gosta de high five, ninguém. Sim. Cara, tipo, os esportes coletivos me irritam, cara. Pode crer. Você quer mandar outro, você depende de outra pessoa aí? É porque tem um time, cara, e foda-se. Tem humanos, né, cara? Foda-se humanos, né? Então, exato, o moço não entende. É foda. É zoado isso, cara. Mas é. Enfim. Cara, uma adendo que eu me lembrei agora. Cara, vôlei, geralmente na escola. Tipo, é o esporte que sobra pra quem não quer jogar futebol, tá ligado? É o esporte dos excluídos. É, tipo, vamos jogar um vôlei, sabe, vai. Sabe o que é o vôlei? É a marca... É a letra escarlate. A letra escarlate colégio, cara. Velho. Da educação, da aula de educação física. O vôlei. Ele não joga futebol, toma um vôlei. Toma um vôlei, né? Toma um vôlei. Você tem aquele V escarlate no peito. Porque basquete ainda, tipo, basquete, NBA, Michael Jordan, tá ligado? Tem o esporte coletivo, basquete foi o único que eu gostei, cara. Então, pois é. Mas o vôlei era tipo. O vexame, a derrota, tá ligado? Era o wall of shame, não, mas assim. Mas calma aí, minha gente. É interessante. Mas então, mas conte do jogo. Conte do jogo, porque assim... Jogo... Olha, agora eu tenho que falar, agora é minha vez. Pô, você fala pra poder falar e derrota pro cara, velho. O Fogo agora lembrou que ele tem um monte todo de ódio pra explicar. Todo mundo criticou o vôlei. Mas todo mundo tem história de vôlei. Como eu também sou meio normal, eu até gosto de vôlei. Pronto. Como eu sou meio normal, tá ligado? Falcão adorou a Copa. Falcão adorou. Adoro a Copa. A Copa do cara. Mas é. Eu gostava até de vôlei. Eu não tinha problemas com vôlei. Falcão normalzão. Mas. Porém, o jogo, a gente, antes aqui de a gente começar a gravar, a gente deu uma olhada no, no gameplay, né, do jogo e tal. E, cara, é muito chato, é enfadonho. Cara, é enfadonho. É que são três na rede, ficam três na rede. É um jogo de vôlei 2D, cara. É, tipo, então, assim, o ângulo a é limitação... tipo como se você era um cameraman no chão. É, assim, não, é, é nem isométrico o bagulho, tá ligado? É, exatamente. E com três na rede em cada lado e um atrás doidão correndo. Cara, assim, é muito preguiçoso, assim. É muito então aí você vai sacar preguiçoso. E o foda é que você dá pra dar um saque voleio, assim, que você vai, você corre e pula, e o cara do outro lado, a bola vem... E ela cai na tua frente, e você tá controlando aquele cara, então você tem que saber onde a bola vai, saca? Então dá pra fazer ace quase sempre, cara. Aí você vai levantar a bola, fica uns três doidão lá. Toda vez você erra o timing da bola, a bola quica no chão, saca? Você não, mas você acha isso uma coisa boa? Mas é legal, velho. Por quê? Eu tô tentando imaginar como vender o jogo pras pessoas. Tá vendendo mal? Você tá vendendo mas mal, assim. Tempo, olha, tem umas coisas muito doidas. Você podia sacar... A bola viajava, saía da tela, aparecia outra tela, certo? E aí batia num poste, cara. Aí a bola caía no chão. Sério? Só que às vezes dava pra se defender. O jogo tinha muita mecânica. Era um jogo chinês ou japonês. Ele era da Konami, eu acho, né? Mas tinha muita mecânica. Isso que eu falo. Tem essa parte, mas tinha uma hora que você conseguia pular e pegar a bola, saca? Você conseguia sempre ter um jogo diferente. Pra 94, não era toda vez que você jogava contra alguém, contra o computador, não era aquela coisa meio repetitiva. Até o próprio futebol, eu gostava de jogar FIFA 94. Pode crer. FIFA 94, mais legal que você podia fazer em todos os FIFA, é ficar na frente do... Sim, do goleiro. Na frente do goleiro, ele vai tiro de meta, ele... Calma. Aprendi a calcular as coisas. Batia na cabeça, assim, e jogava. Eu sempre gostei de jogo de esporte também. Então, mas esse jogo, o vôlei... Depois vocês procuram aí um gameplay, porque... Tá, agora tenta justificar isso. Porque... Não, eu entendi o que você quer dizer. Justamente tem muita mecânica e... Tem robôs. Dá pra jogar com... Isso é uma coisa que eu queria saber, tá ligado? Como é que foi esse lance, o lance que ele é um jogo de vôlei dos robôs? Com robôs, sim. Qual é que é essa história do robô? Cara, tem robôs mesmo? Eu não me lembro dos robôs, não. Acho que o Mussa tá viajando. Não, cara, eu assim, prometo que tem robôs. Que é Rings a Bell, tá ligado? Mas eu acho que pode ter sido numa versão, porque tem a versão americana... Que é a Hyper League, né? É. Quer dizer, a Super Volley 2 é a japonesa. É, isso. E aí é V-Ball em inglês. V-Ball é americana, então... Eu acho que tem Men's League, Women's League e Hyper League. É, Hyper League. Eu acho que a Hyper League é com os robôs. A bola viajar mais rápido também. Pode crer. E era mais difícil? Tinha muita velocidade diferente, cara. Sim. Então, às vezes, você conseguia sacar e a bola subir muito. Tinha muita coisa... Eu tava tão de saco cheio. Eu gostava de jogo de esporte. Tipo, tem NHL 94 também, que é um dos melhores jogos da história. NHL 94, não. Caralho, velho, NHL 94. Não, não joguei. Não. Enfim. Esses jogos, assim, eles começaram a melhorar justamente nessa época. Então, pode crer. Eu muito vividamente jogando esse jogo e... E eu voltei a jogar um emulador no PS2 e curti pra caramba. Curti pra caramba. Tudo bem. Eu sei que ele volta. Mas eu confesso que assim, ó, pra jogar, porque nem como eu falei. Então, como eu falei, eu gosto, por exemplo, de... Eu tinha um jogo no PlayStation 2 ou no PlayStation 1, acho que era no PlayStation 1, de vôlei, que era bem firmeza, porque era tipo com superpoderes. Ah, lembra desse jogo? Você lembra desse jogo? Não, eu já vi um... Foi coisa de vôlei na minha vida que eu achei da hora, cara. É, não, era legal. Né, a gente jogava esse jogo. Beach Volleyball, cara, é bom até no PS2. É, verdade. Se pá, é o mesmo jogo, a gente tá falando do jogo. Ah, não, a gente jogou esse jogo bastante, cara. É, então. Mas é na praia mesmo? Um dos lugares era na praia, eu acho. Não, porque esse era 2 contra 2, né? Ah, não, então, esse... Jogos de verão não tinha vôlei de praia? Cara, não lembro. Acho que não, né? Tinha hack-sack. Podia acertar gaivota. Assim. E ela cagava em você. Caralho! Né? Era caralho. Lembra disso? Foi mal. Deu era muito legal. California você viu o olho... Cara, porque veio uma imagem que não vinha... Mano, é engraçado como esse específico California Games é muito cultural, né, cara? Muito. Cara, é foda, tipo... É muito... Jogos de verão, cara. É, jogos de verão. Jogos de verão. Sim. Dá pra jogar ainda? Ah, em algum lugar dá. Dá. Caramba. Que agora, agora que o Van Depp falou da bola, de sacar e a bola e lá. Lembro da época que a galera pirava na Jornada nas Estrelas, né? No saque Jornada nas Estrelas, né? É, que tipo, era só um saque que a bola voava alto pra caralho. O Daniel assim. Não acompanhou, gente. O Daniel não acompanhou, sei que talvez muitos também não. Nenhuma geração do vôlei do Brasil que ganhou várias medalhas na Olimpíada. Não. Então ele fica engraçado, ele não conhece a Jornada nas Estrelas, que não. Nos anos 80 foi um. Foi exagerado, era um saque que o cara dava e voava até lá em cima e caía e era, quase sempre errava. Por isso que era, tipo, era uma merda, né? Tipo, que bosta de jogada. É, tipo, pra quê? Qual que é, qual que é o esse objetivo? Tipo de coisa que eu fazia quando eu tava fora. Vou escrotizar. Mata Paulis! Jogar até cair no vizinho, enfim, né? Foda-se. E realmente, não tem por que você conhecer, não. É uma bosta, mas... Enfim. É, isso foi engraçado. Muito bem. Eu não sei se eu mudei meu ponto de vista. Não. Eu não quero, mas uma coisa é fato, cara. Eu quero ver os robôs. É, então, é isso eu que eu falo. Não justifiquei nada. O modo vôlei robô é... Me interessou. E ainda a salvação pro jogo, se o modo robô for legal. Mas tá você ligado? Não quer jogar com os brasileirinhos lá, moreninhos, tipo... Não, eles ficam... Jogar... O negócio é que eles ficam quicando. Eles ficam, tipo... Dobrando o joelho, entendeu? Aí a bola cai e não tem reação nenhuma. Eles continuam... Cara, uma coisa que eu entendi é que essa porra desse jogo, ele meio que se joga sozinho. Se você largar o controle... É, ele... tem um pouco. Isso é meio bizarro, cara. É, não sei, não sei. Não, é os brother. AI, tá vendo? Os brother. Estão... Seus manos, o robô. É. Mas eu quero ver os Muito robôs. Bem. Cara. Vai, Daniba, sua vez. Minha vez, cara. Bom, o meu jogo escroto da minha vida, que eu acabei, cara... Bizarramente esse jogo, tipo... Não, bizarramente não, a justificativa é interessante, vocês vão entender, mas tipo, me capturou a mente e eu tive que acabar ele, cara, foi o... Cara, provavelmente um dos jogos mais coxas de todos os tempos, que a gente vive no mundo onde existe Forza, Isso tá ligado? É meio normal também. Ele é meio normal também. Ah, foi a sua época normal, assim. É, realmente normal, que é o Mark Echoes Getting Up, picha a porra toda. Bota. Que, tipo, basicamente... A história é ridícula, cara, é basicamente um grafiteiro... Que ele vive numa cidade distópica, o Cacete 4, se não me engano, é Nova York, não lembro agora. E é tipo num futuro onde, tipo, grafite é totalmente contra a lei. E existe a polícia anti-grafite, tá ligado? E, tipo, tudo meio que gira em torno disso. E, pô, as pessoas querem detonar todos os grafiteiros, mas os grafiteiros estão um pouco se fudendo, tá ligado? Que nem hoje, cara. Infelizmente, voltar ao churume, né? Não é tão errado nesse... É, não tá tão longe pensar, assim, né? Mas é que, tipo, eles têm... É um governo inteiro contra o grafite. Eles esquecem que existe... O grafite é o foco do governo pra ganhar, tipo, eleição. Exatamente, entendeu? O governo esquece que existem outros problemas, tipo, sei lá, homicídio. malária, tá ligado? Ebola. Tá ligado? Não, grafite é o problema central. Então tem, tipo, exércitos inteiros anti-grafite no rolê. É, o que tem de reacionário hoje em dia, não duvido nada que acho que grafite é o trabalho do diabo, cada spray que sai... É o diabo cuspindo. É o capeta vindo cuspir na parede. Exato. E daí, basicamente, você vive nessa realidade bizarra, tá ligado? E o seu lance é que você quer, tipo, ser o Jesus do grafite, tá ligado? Seu trampo é ser o Jesus do grafite. É meio que salvar o rolê, grafitando e fazendo um monte de coisas e tudo mais. E é foda, porque realmente a história do jogo é uma bosta. E Mark Echo é um bosta. A marca Echo é uma bosta, tá ligado? Entendi. Quando eu ouvi falar desse jogo, inicialmente eu falei, mano, por que eu vou jogar esse jogo? E daí eu não lembro quem que me emprestou, cara. Eu acho que esse pau foi até o Cezinha, cara, que fez a mixtape pra fumar, ficar chapadão. E ele me emprestou porque ele tinha falado que ele achou o jogo muito louco, né? E era na época que ele tava grafitando pra caralho também, e por aí vai. Ele falou, mano, joga essa porra. Eu falei, bom, beleza, vamos ver, tá ligado? Já que ele tá me emprestando, né? E daí, tipo, eu botei o jogo ali e tal... E começou com... E foi uma série de referenciazinhas e coisas interessantes que eu fui aprendendo que foram me fazendo curtir o jogo. Começou pelo nome do personagem principal, que é Coltrane. E na época eu tava gostando de John Coltrane, eu falei... Não, tá Tipo, era uma época que não precisa de muitas coisas pra convencer. Só um nomezinho já fazia mágica. E depois... Já era, tipo, depois... Depois, e ao longo do jogo, logo no início do jogo, você descobre que é o Talib Kweli que faz a voz do Coltrane. Ah! E uma das primeiras músicas que você ouve no jogo é Black Star. Bota fé. Caralho! E daí, ao longo do jogo, você, tipo, ouve Notorious, ouve Mob Deep, ouve Roots, jogo? Licença pra Caramba. Tudo. Ouve DJ Vadim, ouve, meu, um monte de porra, cara. Tipo, caralho, Elda Funk Homo Sapien, tinha até Nina Simone no bagulho. Tipo, nossa, que da hora, som velho. Foda no jogo, cara. Tipo, isso é uma parada que me pegou de jeito. E fora que, ao longo do jogo, o que eu achei mais interessante da parada é que, tipo, você não só grafita os bagulhos, você meio que começa do princípio. Então você começa meio que só fazendo uns tags na parede. Pode crer. E daí você vai dos tags pra fazer uns grafites um pouquinho maior. Daí você faz uns murão. Uhum. Depois você pega pra fazer uns murão, você faz uns stencils. Daí você faz uns lambi-lambi. Você pega e bota uns stickers. Você meio que passa por todos o processo, os aspectos mesmo, de, do grafite, de arte de rua. E o louco que eu achei que, tipo, eu conheci muito artista de rua a partir desse jogo. Porque você vai aprendendo cada determinado estilo, sim. Estilo com um meio que um representante da parada. Então você aprende a grafitar com Cope 2, tá ligado? Que é tipo um puta de um grafiteiro do Bronx, tá ligado? Você aprende a grudar sticker com Obey, tá ligado? Uhum. Que é o fucking Obey, saca? Uhum. E daí tem o T-Kid, tem o Sim, tem o Futura, tem um monte de gente fodida do rolê que tipo é uma galera pica do grafite, do stencil. Mas você fica grafitando assim o jogo todo, é o quê? Então, a dificuldade do jogo é justamente o que você tem. Não, você tem missões, tá ligado? Uhum. E daí, tipo, começa fácil você tagueando uns bagulho, e daí, uhum, tipo, e daí vai evoluindo. Você tem que, tipo, sei lá, invadir uma DP pra daí pular pra fora da janela, pendurado num corda de aço e, tipo, pichar o seu nome na lateral da parede da DP, tá ligado? Ou você tem que, tipo, meu, descer de corda de aço de novo numa ponte e grudar um lambe gigantesco mandando o governador tomar no cu. Pode crer. Então tem esses aspectos que são bem interessantes, tá ligado? Tipo, é meio fuck the police, assim, o jogo. Que é o tema desse... Desse podcast. Paris, mas o jogo em si é uma bosta. É, então, esse que é a coisa interessante. A mecânica do jogo não é de todo mal, assim. Óbvio, levando o maior chorume do jogo, assim, pelo menos pra mim, a princípio, foi que é queco, tá ligado? Mó bosta, tá ligado? Linha de roupa escrota, gente. O cara é um babaca, meu, sabe? Foda-se, saca? Mas daí não tem nada demais assim na mecânica do jogo. O que você tem que fazer é tipo, ir se esconder dos gambé, escalar umas paredes e pichar uns bagulho. Daí, tipo, pichar um bagulho é bem simples. Você mexe direcional, dependendo do que você for fazer, lógico. Tipo, quando você vai taguear, é uma mecânica. Quando você vai fazer grafite, é outra mecânica. E quando você vai fazer lambi ou sticker, é uma outra mecânica também. Uhum. E cada um são coisas diferentes que você tem que fazer, assim, é bem simples, não é nada, tipo, excepcional, mas é o bastante pra te entreter, tá ligado? Uhum, uhum. Interessante que você pode, ao longo do... à medida que você vai ficando mais foda, você pode meio que desenvolvendo sua coleção de coisas pra você jogar na parede. Então, antes de cada missão, você pode, beleza, eu vou ter esses três tags diferentes, esses dois grafite médio, esses três grafites gigantes, esse um lambe e esses dois stickers. E daí você vai trocando, você vai mudando. Você pode ir montando ali sua coleçãozinha de coisas pra jogar na rua. Então acho que de um certo modo eu gostei pra caralho desse jogo por causa disso. Porque eu conheci muito artista foda, tanto de rap e tudo mais, quanto de grafite, sticker e tudo mais, a partir desse jogo. E, sei lá, achei ele honesto. Ele não pode ser nada muito... Ah, somos hiper fodões. Não, babaca mesmo. Sim, uma história sim, babaca sim, mesmo. Sim, sim. Mas, pô, sei lá, só de você ver, tipo, uma galera do rap fudida apoiando o bagulho, você já fala, pô, legal, pô, alguma coisa de interessante tem aí, saca? É, cara, eu confesso que a marca... concordo plenamente. É muito engraçado, eu vejo aquele rinocerontezinho e fico... Dá ânsia, dá ânsia. É engraçado, assim, é meio estranho. Só que, mano, eu vou te falar um negócio, nada bate você ficar pendurado com uma corda de aço pra fora de uma DP pichando a porra do muro do bagulho. Então, exatamente, fazendo não. Fazendo bagulho de três andares exatamente. De altura, assim, tá isso ligado? Isso daí me convenceu pra caralho, cara. Mano, cara, tipo... Me convenceu pra caralho. Era de PlayStation 2, né? É, de PlayStation 2. Quando que saiu, você lembra, mais ou menos? Velho... Acho que 2006, 2007 também, por aí. Eu tenho aqui. 2006. Saiu em 2006. Né? E começo falei, de geração, cara, também. A princípio, quando eu ouvi falar do jogo, eu falei, mano, eu nunca vou jogar esse jogo na minha vida, porque vai se fuder, tá ligado? Pau no cu dessa merda, pau no cu do Mark Echo, pau no cu da marca Echo, pau no cu da porra toda. Mas aí você pegou o jogo na minha mão, eu falei, bom, beleza, vai. E, mano, eu curti, velho. Eu achei um bom jogo, eu joguei assiduamente até acabar ele. Eu não esperava isso de mim mesmo. E eu falei que eu não fiquei desapontado, cara. Tipo, eu falei, não foi um jogo memorável. Mas me ajudou a prestar atenção em outros aspectos de arte de rua que eu não prestava tanta atenção. Abri meus olhos pra um bagulho que eu acho muito louco hoje em dia, saca? Pode crer. Tipo, apoio pra caralho hoje em dia. Inclusive, me apresentou, sério, vários rappers novos que eu não conhecia. É, tipo, game faz isso, né? Game é bom então. Fazer. Tony Hawk fez isso. Então, essa foi minha experiência, Mark Echo, que todo mundo acha uma bosta, mas eu achei do caralho, cara. Não. Eu acho um jogo extremamente injustiçado, cara. Mas eu acho que você, de todos, vendeu o jogo melhor de todo mundo. Cara. É, nossa, cara, certamente, cara. Viajando. É, certamente. É. Não, é, eu fiquei, tem eu fiquei pensando. Tem muita gente jogando aqui. High por V-Ball daqui a pouco. I believe. I believe. Muito bem. Muito é, bem. Cara, eu diria que sim, esses foram nossos chorumes videogameísticos. Demos boas risadas, choramos um pouquinho. Em breve na Max Rebo TV. Em breve na Max Rebo TV a gente vai pegar cada um desses exemplos e vamos jogar um pouquinho pra vocês verem também. Nossa, qual certamente. Vocês tirarem suas próprias conclusões também. E querendo ou não, também são jogos que, convenhamos, são relativamente fáceis de achar, né? Sim, sim, sim. É, dá pra jogar em emulador o Hyper V-Ball. Sim, dá pra jogar. Tipo, os PlayStation 2 são fáceis pra caralho de achar também. Yeah. O próprio New Beetle Motherfucking Adventures também é pra caralho. Tá no site. É, se você procurar na Santa Efigênia, você acha os cartuchos lá pra ver. É, sim. É, em São Paulo é fácil, porque a gente tem aqui a Santa Efigênia. Mas de qualquer maneira, daqui a pouco a gente filma essas coisas aí pra vocês darem uma olhada, pra vocês poderem ver e falar. Exatamente. Tirar suas próprias conclusões, ver se vocês acham realmente uma bosta, se a gente vendeu direito, se a gente tá viajando. Exatamente. E por aí vai. Yes. E aí, vocês gostaram do Churume, galerinha? Ah, louco. Bom, né? Excelente, louco. Excelente. Foi um delicioso churumão legal de videogames. Sim. Muito bem. Bom, vamos seguir pra uma pausinha basic aqui e daí seguiremos adiante. Can't get none, but don't let it be a black and a white one. Cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. E voltamos aqui depois de uma pausa simbólica. Eu sinto o cheiro de orientalidade no ar. Sim. E eu acho que agora. Eu gosto desse cheiro. Você sabe? Gosta do cheiro de orientalidade? Nossa, eu gosto muito. Eu cara. Amo também. Eu acho como que agora. Como você descreveria o cheiro de orientalidade? É como o Moça diz: cheiro de peixe e peixe. E arroz. E arroz sem sal. E robôs gigantes. Sem sal. Cheiro de robô gigante. Cheirinho de robô gigante. Isso só quer dizer uma coisa: e lagarto grande. Que é hora do momento. Muito bem. Muito eu queria comentar essa semana aquela notícia que deixou muita gente de cabelo em pé essa semana de que o estúdio Ghibli. Que não é Ghibli, mas que eu nunca falo Ghibli. Certo. Ghibli. Que eles estariam fechando. Ah, que deixou foi... muita gente loucona, né? Pois é. Durante a semana e tal, uma galera aí saiu divulgando de que durante uma entrevista na TV japonesa, um cara que é o produtor do... Um dos produtores do estúdio Ghibli. Ghibli. Mas eu vou falar Ghibli, foda-se, eu não vou. Ghibli. Eu não vou ficar me consertando depois tipo, de 15 anos falando. No momento tem o sangue, velho. Você tem que falar Ghibli. Eu vou falar Ghibli. Ghibli. Ghibli. Então, um produtor lá do estúdio deu uma entrevista na TV falando que, supostamente de que não vai fechar, fudeu, tá ligado? Mas não era bem assim. O que ele falou, na verdade, é que. O que talvez eles estão considerando. É dar uma pausa, assim, dar umas férias na divisão de produção do estúdio por uma série de motivos. Uma delas é porque o Hayao Miyazaki, que é o diretor, que todo mundo conhece, que é o diretor fodão do estúdio, ele disse que, na verdade, ele está aposentado faz uma carinha já. Uhum. E, na verdade, ele anuncia dia sim, dia não, que ele vai se aposentar. Ele fala, é tipo o Hideo Kojima, assim, ele fala que vai se aposentar, mas ele volta, mas ele Silvio vai. Silvio Santos. Silvio Santos também. Mas ele acaba voltando. Mas os caras falaram que, bom, a gente tá numa situação meio mais ou menos, o cara tá aposentado, tá de férias, e aí o último filme que o estúdio lançou não foi essas coisas, de bilheteria, que foi o Kaguya Hime no Monogatari, que é aquele que tudo parece meio feito à mão, assim, tal. Meio desenho de criança, assim. E aí, basicamente, eles estão numa situação financeira que não é muito boa. Então falou, bom, a gente vai dar um tempinho e depois a gente volta. E isso foi veiculado como sendo, ah, meu Deus, vai fechar tudo, fudeu. Ah, vamos todos nos matar em suicídio ritual, enfiando as patas nas nossas barrigas, tá ligado? A internet é dramática, tá ligado? É muito dramática. É dramática. Mas não vai fechar, pelo menos por enquanto. Mas ele... Essa notícia mostra... É um sintoma de um bagulho que a gente tem discutido. A gente até falou ontem, eu acho. Ontem não. No programa da semana passada, com o Raoni. Sim. Uhum. De que eles estão. Primeiro que tá rolando uma crise de ideias, né? Uhum. Lá no mercado de. Na indústria de produção de anime e de mangá. Pode crer. E segundo, que eles têm um problema muito mais específico lá no Ghibli, que eles não conseguem, nem fudendo, ter um sucessor pro Miyazaki. Porque o cara é fodão, beleza, todo mundo sabe, tá ligado? Mas, cara, o filho dele foi fazer um filme e ficou uma bosta. Os outros pessoas vão lá, vão fazer o bagulho e fica, não fica bom. Tipo... Que filme que o filho dele fez? É aquele Tales of Earthsea, se não me engano. Que é baseado num livro e tal, não sei o quê. Pode crer. E não foi bem. Tipo, os caras não conseguem emplacar um cara que seja o sucessor do Miyazaki. Assim. Que tem o mesmo toque mágico. Que tem o mesmo toque mágico que ele. E aí é foda, né? Porque assim, acabou velho, acabou tudo. Acabou porra toda, né? Acabou. Véio, acabou. Entendeu? Não tem, tá ligado? É, não tem substituição ali, cara. Então, eu não sei o que eles vão fazer, assim. Por um lado, ele meio que, por mais que ele queira parar, ele meio que não pode parar, porque se ele parar... Fudeu, entendeu? Né? Eles vão ser obrigados a fechar o negócio. E você não pode viver de pelúcia de Totoro pra sempre. Tá? Pois é. Exatamente, cara. Pois é. Até isso tem um limite, né, cara? Então... Nesse sentido, até dá pra falar, justamente como a gente estava discutindo no programa da semana passada, de que a Ghibli é a Disney do Japão, porque eles têm essa puta parte de licenciamento de brinquedos e de pelúcias e de kit de chá, tá ligado? Com xícaras e pratinhos, não sei o quê. Mas os outros desenhos renderam, tipo, bastante merchandise também? Sim, cara, sim. Rende, pior que rende. Até desenhos como Totoro, como Nausicaa, como... Essas coisas mais antigas, até hoje no Japão. É porque, tipo, o que eu mais vejo é, tipo, é merchandise do Totoro. Dos outros desenhos eu nunca cheguei a ver. Não, até é menos, mas tem, assim. Tem, ainda tem bastante. É que o Totoro é mais bonitinho, né? É, então, ele é gordo e peludo e fofo, assim, entendeu? Quer um daqueles pra abraçar, assim. Nossa, né? É muito foda. E aí é isso, então a gente tem esse bagulho de que talvez eles deem uma parada nas produções porque não tá saindo nada muito bom. E a situação financeira já esteve melhor, assim. Eles deveriam fazer uma briga de facas pra ver quem consegue, quem fica de sucessor do cara. Sim, cara. Tipo, fazer um grande torneio de artes marciais. Isso ia ser animal, isso, cara. Isso ia ser animal, mano. Isso ia ser louco demais, cara. Mas, inclusive, mandaram uma pergunta pra gente hoje pra sessão de perguntas, mas que eu vou adiantar aqui. Por favor, por favor. Que eu achei muito interessante, que foi do Felipe Pimentel, né? Ele falou aqui, Mussi, olha, se você tivesse que escolher apenas um Miyazaki para ficar vivo para sempre, trabalhando com criatividade e qualidades ilimitadas, enquanto o outro morrerá completamente esquecido com todo o seu trabalho apagado da história. Caralho. É o Hayao ou o Hidetaka? Lembrando, né? Hayao Miyazaki é o diretor do Estúdio Ghibli, que fez Totoro, fez Nausicaa, fez uma Laputa, uma porra de coisa. E o Hidetaka Miyazaki é um cara que fez Dark Souls e Demon Souls. Caralho, você botou o Mussa na parede. É, agora. Cara, eu não sei. Caceta. Assim, por mim, simplesmente por mim, pode ficar o Hidetaka, porque eu vou jogar e foda-se. Mas pelo mundo, o mundo vai me odiar se eu escolher esse, entendeu? É, cara. Eu posso viver Black com Box o ódio. Vão aparecer na porta da sua casa. Eu posso viver com o ódio do mundo? Eu não sei, entendeu? Tipo, o mundo inteiro. O mundo inteiro vai me odiar por essa decisão. Mas foda-se o mundo, se eu tivesse que escolher, eu ficaria com o cara que faz Dark Souls e Demon Souls. Muito bem, muito bem. Então é isso, né? E é isso, é isso. Maravilhoso. É isso. Sangue belíssimo, com todo o seu aroma oriental. E vamos dar mais uma pausinha simbólica aqui, porque logo depois disso vem um momento mais crocante, cremoso e delicioso, e faltando um patrocínio que tem nesse programa. Cara, pelo amor de Deus, cara. Patrocina, cara. Já voltando. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law, wishing rain was a nigga that they never saw. Já voltamos. Chegamos agora para aquele momento de crocância e cremosidade e, enfim, falta de patrocínio. Tem dinheiro pra gente, porra. Dinheiro pra gente, porra. É o momento das perguntas. E comentários e respostas também, porque a gente não só lê perguntas, a gente responde elas. Sim. Quem quer fazer as honras hoje? Quer que eu leia as perguntas? Pode ser. Deixa eu te passar aqui. Me passa, por favor, me passa esse belíssimo computador aqui. Maravilhosas perguntas. O pessoal tá mandando bastante, né, cara? Sim, cara, muito bom isso. Sabe o que eu gosto? São perguntas boas, assim, mesmo as que tem umas piadinhas, são piadinhas engraçadas, sabe? Não é uma pergunta de brother, tipo, é, então. Pois é, não. Nossos fãs bucaneiros, eles são ótimos de perguntas, né? São bons bucaneiros. A primeira pergunta é do Eduardo Nakagawa, que é um amigo meu, que mora no Japão, inclusive. Olá! O Vado pergunta. A pergunta é, Posso fazer a primeira pergunta? Pode sim. Opa, pode, acho que você já fez a primeira pergunta, inclusive. Ele pediu permissão, mas não pediu, ele é muito esperto. É mind games, né? Mind games, cara. What are you gonna do next? Vinícius Cipolotti. Arroi, bucaníssimos. Só um segundo, cara. Arroi. É que todo mundo sempre meio que trava um pouquinho ao falar o sobrenome Cipolotti. Você já reparou nisso, cara? Todos os três aqui, tipo, a gente tenta falar. Cipolotti, tá ligado? Cipolotti. Eu acho que é porque. Tem dois deve T's ser ali, tá Cipolotti. Cipolotti seria mais. Cipolotti. Cipolotti, velho? Cipolotti, sabe? Cipolotti não é sonoro. Não. É sonoro. Cipolotti. Mas ele tem duas perguntas. Vocês têm alguma mania bizarra ou incomum? Bom, o Falcão já dá força, né? Tá estabelecido. Na verdade não, o Falcão tem manias normais. É verdade. Esse é o problema. É verdade. Mas vocês têm alguma mania bizarra ou incomum? Eu não tenho uma mania bizarra, mas cara, eu fiz uma coisa muito bizarra que quando eu era moleque, que agora vocês vão querer me empreender. Meu Deus. Quando eu aprendi os números, eu sentava e o que eu me relaxava quando eu tinha uns 6, 7 anos... era escrever o número. Então, eu fui de 1 a, tipo, uns 60, 70 mil e eu escrevi todos os números em ordens. Eu tinha um papel enorme e minha mãe tinha que levar esse papel lá pra cá porque eu tinha que sentar. Caralho. Caralho, velho. Exato. Mas eu sempre gostei de número. Mas eu sentava lá, escrevia e relaxava. Que doideira. Né? Meio psicopata, assim. Eu sou da paz. Homem dos números. Minha mania bizarra é invadir a casa alheia e ficar vendo pessoas dormindo. Caralho. Nossa, né? Caralho! Enquanto elas ouvem o navio pirata. Que lindo, cara. É da hora, cara. É romântico até. Eu tinha uma mania antes de que... Na verdade, eu preciso voltar a ter essa mania, porque é uma mania interessante. Eu gostava, pelo menos, dela. Que era andar com um bloquinho na mochila... Anotando coisas que eu via na rua, assim, tipo, no metrô, é cara, American sei o quê. Eu fazia muito isso. Isso é uma coisa muito útil, né, cara? De fato. É verdade. Essa é uma mania boa. É, eu fazia bastante isso. Faz sentido. E tem algum filme, desenho ou quadrinho que vocês gostariam que virasse jogo? Abraços e boa pilhagem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, cara. Que virasse jogo... Desenho ou quadrinho... Cara, se eu falar que Akira pudesse virar um jogo, vocês iam ficar bravos? Tipo, cara, não, porque eu acho que tipo, o mundo tem medo disso. Esse papo pode dar certo, tá ligado? Então. Eu acho que o mundo podia não ter como. Medo eu disso, não sei cara. Como, eu não, estou, eu não sei o formato, não sei como poderia ser, assim, mas... Sabe? Acho que podia rolar uma arriscagem, tá ligado? Sim. Eu concordo. Sabe o desenho acho. Que eu ainda... Que eu tô esperando um bom jogo, vocês vão ver. Qual? Scooby-Doo, velho. É. Eu quero cara, tinha um Mega Drive de Scooby-Doo. Então, tinha Adventure caralho, de Scooby-Doo. Tinha? Tinha. Era, bom. Era um pro Super NES e um pro Mega Drive. Esse jogo era animal. Era legal, cara. Eu tenho 28 anos e não sabia disso. Cara, esse jogo era do cara. Cara, juro por Deus que é muito foda esse jogo. Sério? É um Adventure classicão de comando, de verbos e tal. Sim, sim, sim. Muito louco, cara. E tem acho que 3 ou 4 fases, assim. Pra você desvendar o mistério. É bem legal, cara. Que da hora, cara. Não lembro agora. Oi? É um mistério ou são vários? São vários, são vários. São vários mistérios. É, eu lembro que eu jogava pra caralho. É bem legal, cara. Dá pra pegar... É que eu fico pensando uma coisa que sabe que encaixaria? Pegar esse estúdio pessoal do professor Layton, esse ator e tudo mais, e fazer um Scooby-Doo... Ia ficar foda. Sabe, nesses moldes deles, assim. Aqueles filmes do Scooby-Doo eram péssimos, cara. Sim. Não, é, não. Aquilo era horrível. Michel Geller. Nossa, é péssimo. É horrível. Não, sei, mas não só lembrando aqui. Aquilo é... Procura esses jogos aí que te falou do Mega Drive e do Super Nintendo. São bem é foda, é foda. Procurarei. Vale a pena. Leandro Greck, fala aí, como vocês estão? Olá. Tudo bem. Manda aí uma tier list de personagens de Dragon's Crown. Pô, eu acho caralho. Que é pra mim essa pergunta. Certamente. Cara, eu não sei a tier list inteira, mas o meu preferido é o anão. Porque ele, tipo, ele é musculosão, barbudão, ele arremessa as pessoas. Ele, tipo, tem golpes de luta livre, tá ligado? Pode crer, pode ele crer. Ele agarra e arremessa as pessoas. Caralho. Então o anão é o meu favorito. Aliás, posso considerar um Musou um Mugen dos jogos de Beat'em Up? Você poderia considerar isso se tivesse personagens de vários jogos diferentes. Precisa ter de vários. Aí você pode considerar um Mugen. Exatamente. Mas é uma boa sugestão. É uma ótima sugestão. Juno Cecílio, essa semana não tenho perguntas. Ok. Mas qual a opinião de vocês em relação a transformar o Nintendo Direct de 26 minutos em 2 semanas e meia de Hard News? Eu acho picaretagem. É isso que vai acontecer? Não sei, mas... Ah, tá, nossa. Eu achei que ele diz no sentido de você pegar... E transformar um isso. Único bagulho... Ah, entendi. E dividir entendi, em várias entendi. Mil noticinhas, assim, entendeu? Ah, tá. Ah, não, isso é foda, né? Isso é foda. Eu acho meio picaretagem isso. É verdade, eu também acho isso meio picaretagem. É desnecessário, né? É desnecessário. Rômulo Paixão. Bucas, o que acham desse lance da Mercedes na Nintendo e na Nintendo da Mercedes? Acho que ele tá falando dos DLCs de Mario Kart, né? É, que botaram os carros da Mercedes na Nintendo. Sério, cara? Sim. Sim. Caralho. Do Mario Kart 8. Eu acho meio esquisito. Eu acho que é tipo um New Beatles Super Adventure, cara. Então, é isso que eu ia falar. Eu não... Ou que eu não sabe o que achar. Eu não sei, acho que é susto, assim, sei lá. Qualquer jogo de corrida ele vai defender até a morte. É susto. Jogo de corrida. Sabe por quê? Ó, eu digo por que eu tenho essa resposta. Lembra que o SimCity... Uhum. É, logo quando ele saiu, o primeiro DLC que ele lançou foi um gratuito que tinha uns carros da Nissan, uns negócios da Nissan e tal. E aí eu critiquei e falei, porra, meu, isso daí é furado isso daí, né? Isso daí tá, vocês deviam estar preocupados em consertar o jogo e tal. Só que Mario Kart é um jogo que é muito bom já. Uhum. Então, se eles quiserem ganhar um trocado extra pra quem quer andar com uma porra de uma Mercedes com o Mario, velho. Olha, cara, eu vou achar essa ideia muito louca se eles lançarem uma Mercedes especial do Super Mario, cara. É. Porque eles lançaram o Mario Kart. Eu gosto disso. Eu acho que tem que ter tem que ser recíproco, tá ligado? Sim, exato. Então, tipo, beleza, rola isso, mas. Tem que rolar um Mercedão do Super Mario, tá ligado? Exatamente. Nossa, isso ia ser louco, cara. Exatamente. É isso. Jonas Marques, pergunto. Olá, Jonas. Quais são os filmes e músicas Guilty Pleasure de vocês? Filme? Cara, eu gosto daquele... como é o nome? Hunger Games, cara. Que tem gente que torce o nariz. Ah, mas Hunger Games é interessante, cara. E pra ser o filme que é... Tipo, de adolescente agora, saca? Sei. É o próximo Crepúsculo, felizmente, assim, saca? É, então, por isso que... Ele tem uma mensagem isso. boa, ele tem personagens interessantes. Ah, cara, não é um puta filme, nem eu assisti nada. Outro dia, eu achei bem bom, cara. É, exato. Eu achei uma crítica bem boa, então, tá ligado? Que bom, cara. Eu fico feliz. Ufa! Ufa! Apoiaram você em uma coisa hoje, cara. Caralho, pelo amor de Deus. Eu achei Guilty Pleasure, Velozes e Furiosos, Falcone. É, não, mas é muito doido. É verdade. Ah, não, mas veja bem, eu não gosto muito de todos os Velozes e Furiosos. Não, cara, você quase chorou no último que você viu. O último é muito foda, entendeu? O último é sinistro. O último é sinistro, mas... Cara, o meu Guilty Pleasure é assistir Super Sentai e Kamen Rider, essas séries de adultos fantasiados e com roupa colante. Assim, pode crer. Curto pra caralho isso. Curte mesmo, curto, né, mesmo. Louco. Vocês querem adicionar alguma coisa? Fandep? Ah, eu assisto Mighty Ducks. Os assistos mais daqueles filmes da Disney de 92. Pode crer. Emilio Estevez. Ele tem uma segunda pergunta aqui. Qual o melhor acompanhamento para uma pizza? Mais pizza. Amor. Mais queijo. Borda recheada. Queijos, um abraço. Um abraço. O amor dos seus entes queridos, né? Gabriel Salles. Uma dúvida persegue. E espero que vocês possam me elucidar, pirateiros. Opa. O bagulho é louco. Oh, e? Não só é louco, não só o bagulho é louco. É lento. Exatamente. E arrepia na hora. Depende do bagulho. Às vezes o processo é lento e às vezes arrepia na hora. Exatamente. André Guerra. Que joguinhos pouco ortodoxos estamos jogando. Estamos ou estivemos jogando ultimamente? Gostei muito do Expanded Bros, que não sei se é muito pouco. Esse que saiu de graça na história. É. Expanded Bros, né? É. Eu achei divertido, é de graça, você joga. Cara, joga com os personagens do filme, então você joga com o Jason Statham, assim, tipo. Isso é engraçado. Aí vai trocando aí com. Pô, você joga Stallone. Com o Stallone, com que da hora. O Terminator, isso é legal, com o Schwarzenegger, saca? Cara, eu jogar essa eu não sei se conta. Mas eu ando com uma puta vontade de jogar Palavra Cruzada, cara. Sério? Pegar uma revistinha de Palavra Cruzada, cara, na banca. Palavras Cruzadas são legais pra caralho, muito, cara. Tem muito em casa, né, cara. Você se sente mais espécie. Entendeu? Você sente bem aquele dia que você faz. Eu curto pra caralho Palavra Cruzada, cara. Pode crer. Também, é verdade. Mas tem que ser na revistinha, sim, na mão, sim, assim. Sim, então. Já teve fase de Sudoku ou não? Não, cara. Minha esposa curte Sudoku. Cara, Sudoku com saco. Ela curte Sudoku e Picross. Tá ligado? Eu curti o Sudoku, mas os fáceis. Eu não conheço Picross. Picross é tipo, você vai... Não, velho. Ele é meio que um Sudoku com desenho misturado. Ah. Com pixel art misturado. Sério? É. Que louco. Vamos lá. André Vasconcelos. Buchaneiros. Não Olá. Consigo ouvir podcasts no trabalho por motivos de concentração. Eu também tenho esse problema. Mas consigo ouvir a Mix Ribble. Ah! Aí vem minha dúvida. Mix Ribble é um podcast? Te liga essa, Daniel. Essa pergunta. Consigo ouvir no trabalho, mas consumo através de um mesmo feed de um podcast. Enfim. Desculpa, rotei. Opa. Essa enrolação toda é só para sugerir uma tape de músicas para ouvir enquanto flipo uma mesa. Muito gosto. Bom. Cara, gosto muito. Gostaria de dizer... quem foi que mandou? André Vasconcelos. O André Vasconcelos. André, eu gostaria de dizer que, cara, você foi uma das poucas pessoas que verdadeiramente sacou o que a gente está tentando fazer, cara. Sim, exato. Então, muito bem. Inclusive, vai ouvir, né? Para, continue ouvindo. O último mix, que é o Exatamente. Metal Farofa. Se você ainda não ouviu o último mix do Metal Farofa, ouça, porque é maravilhoso. Recomendo. Caça Dragões. Inclusive, cara. Essa é boa também para flipar mesas, né? Essa é uma boa. Mas a gente vai fazer uma específica. A gente faz uma. Mesas, faz. Essa é uma excelente ideia, inclusive. Sim, eu gostei desse tema. Cara. Eu gostei. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer todo o processo de flipar uma mesa, assim, tipo, aceitação de que aquela mesa será flipada. Exato. Aí você, de fato... A batida inicial em cima da mesa. É a violência inicial, exato. Tá ligado? E daí, tipo... Eu acho que todo o carregamento temático. Da flipada embaixo. Exato. E então a flipada. O momento em que a gravidade, tipo, não existe para a mesa, sabe? É aquele ponto zero da subida da mesa. Sim. Então a queda da mesa. Sim. Né? Ascensão e queda de uma mesa flipada. Diogo Tamashiro, o que vocês acham dos mangakás e como eles lidam com seus fãs e obras? Por exemplo, o exemplo que ele deu é do Eiichiro Oda, do One Piece, que trabalha tanto que vive doente, e do Eiichiro Togashi, que é um vagabundo do caralho. É engraçado, né? Porque cada um tem um estilo muito, muito único de trabalhar, né? Pode crer. E eu acho legal isso, cara, ter cada um, de cada mangaká. Ter a possibilidade de falar direto com os fãs. Sim, sim. Do jeito dele, assim, sem ter que passar por assessoria, por editor ou cara. É bem direto, for, entendeu? Assim, é bem direto, cara. Entendi. Geralmente esses caras ficam muito no Twitter, então eles conversam muito com a galera. Sei. Eu acho legal, assim. Eles recebem aquelas quantidades desproporcionais de ódio na internet. Recebem, né? Cara. Recebem. A galera xinga os caras pra porra. Xingam pra. Assim, alguns deles, né? Mas tem uma galera que. Esse cara do Eterno Gato deve ser xingado pra cacete. Tipo, o cara vai no Twitter. Ah! Seu capítulo dessa semana foi uma merda, sua personagem é uma merda, não sei o quê. Pessoas na internet têm muita raiva, né? Cara, a internet... Eu acho que porque você tá interagindo com o texto, eu tava vendo, não sei, foi no Billmar, você tem aquele negócio de raiva assim na hora, então você xinga. Aí, tipo, dois minutos, não queria fazer isso mesmo, mas as pessoas não se controlam, cara. Assim. Teve um episódio até... É o que eu cansei, cara, esse negócio de hate. Nem é foda, né? É uma bosta. Teve um episódio até que o Kubo Taito, que é o cara que faz Bleach, chegou uma época, faz uns anos já isso, que ele foi no Twitter e falou o seguinte, galera, se vocês acham uma personagem ruim, se vocês têm tempo de ficar falando que a minha personagem é ruim, seja um mangaká de sucesso. Isso aí, basicamente. Você acha que é fácil? Vem aqui fazer os negócios. Fazer toda semana essas porra. Não pode, não pode ser um fio fish da vida que enlouquece. Sim. É verdade. Eu, sabe, não. Você tem que saber lidar com o rei, mas Se o cara tá te xingando, tem alguma coisa, saca? Né? O cara tá com inveja também, né? Nem sempre, tem nem o que. Mas... Gabriel Imperiano, ó, que belíssimo sobrenome, hein? Belo. Gabriel Imperiano. Kirby Triple Deluxe é realmente melhor que qualquer Mario pro 3DS? Não sei, eu não joguei. Eu normalmente não sou muito fã de Kirby, assim, mas sei lá, vamos ver isso aí. Pessoas do... curti bastante. Eu não gostei, cara, achei bem ruinzinho o Yoshi Island do 3DS, assim. Eu gostei dos gráficos, cara. Ele é simpático, o jogo é simpático. É, pessoas do Convés respondam aí, né? Por favor. Ivan Mota, o que vocês acham do grupo de rap Odd Future? Os caras são foda. Basicamente. Inclusive, é uma coisa que a gente sempre fala, assim, é uma inspiração pra nós, assim. Porque essa é um grupo de caras que todo mundo faz coisas diferentes e, tipo, eles fazem coisas juntos também, tá ligado? E daí, tipo, tem o trabalho em conjunto de todo mundo e daí tem o trabalho separado de cada um, tá ligado? E exatamente. Todo mundo divulgando o trampo de cada um e o trampo geralzão, assim, sim. Tá ligado? É tipo uma visão nova do que seria o Wu-Tang. É tipo um novo Wu-Tang Clan, assim, uma nova visão. É o Wu-Tang Clan que não ficou babaca, né? Exato. Eles não ficaram velhos ainda, tá ligado? É verdade. Porque eles têm todo o potencial de ficar babaca. Tem. Fácil, exato, inclusive. É verdade. Totalmente. Tem razão. O Wu-Tang agora são tios, tá ligado? Eles têm 40 e poucos anos de idade. Eles são chatos, eles querem ser. Esses caras têm que aprender com a ST, tá ligado? Cara. Exato, cara. Com a ST tá lá. Gamer de bom. Entendeu? Tipo, envelhecer com dignidade, cara. Tá lá com a banda Body Count dele. Falando que vai matar uns policiais, tá ligado? Eu acho que mais que ele tem 40 e poucos anos de idade, ele decidiu agora voltar com fucking body count, velho. É, cara. Animal, é. Cara. 40 e poucos anos de idade cantando Cop Killer, velho. É, foda. Mesmo, é mesmo, cara. É isso aí. Cadê? Anderson Sack. Indica uns jogos de robô gigantes pro meu Xbox aí. Nossa, nem manjo. Ah, cara, o robô jogou gigante? A gente já discutiu o Titanfall, né? Mas... É, Titanfall. Não, tem que ligando no Dynasty Wars também. Tem Dynasty Wars Gundam. Mas esse não é pro... Ah, tem. Tem pro Xbox também. Tem pro Xbox. Cara, eu não sei se tem muitos jogos de robô gigante pro... Tem Armored Core, que é jogo de robô gigante. Saiu algum jogo do Pacific Rim em algum lugar? Não. Acho que saiu, viu, cara? Mas, tipo, mas é meio ruimzão. É tão bosta que foda-se, tá ligado? Acho que é. Tem o Transformers. Tem um Transformers, pelo menos. É, aquele lá. Que eu joguei que é bom. É, aquele. O dois, não é aquele? Acho que é o Fall of Cybertron, isso, acho. Esse que mesmo. É bom. Esse jogo esse é mesmo. É bom, o jogo esse é bom, jogo cara. É bem legal. Cara, eu joguei esse jogo online pra caceta, velho. Pra caceta. Então tá aí. Aí, Ives Aguiar, Ives, nosso português. O grande Portuga. E essa higiene vindo pro Brasil, hein? Doideira. Então, né? É legal, porra. É uma. Tem que vir mesmo, né, cara? Como ex-membro do Kotaku Brasil, eu digo assim: é legal se eles vierem com os mesmos privilégios de acesso à indústria que a higiene gringa tem. É, verdade. Bem, eu acho isso. É porque, tipo, não adianta muita coisa só cara, trazer a marca. O nome é um nome, sabe? É, o nome é um nome, exatamente. Mas eles vêm... Porque, assim, já teve uma época que eles falavam que a higiene viria como uma network, assim, do YouTube mesmo. Uh-huh. De papo, assim, que assustava todo mundo, tem um ano e meio, assim. Pode crer. Então, eu não sei se vai ser o que necessariamente eles planejam, né? Interessante, vamos ficar de olho. É, com certeza. Verdade. É uma coisa pra se ficar de olho, realmente. É verdade. Renan Leite. Renan. Algum dos amigos já jogou Soul Sacrifice? O que acharam? Sim, e é muito foda. Não. Eu não peguei muito. O jogo é muito legal, cara. A vibe, assim, como roubaram o meu Vita. Mesmo, ele é tipo um Monster Hunter que é divertido. Eu jogando. Ele é bem legal, tem uma história bem legal, o multiplayer dele é legal. Eu achei bem legal. O design dos monstros é foda pra caralho. O design dos monstros desse jogo é animal. É foda, é muito foda. É. Eu recomendo, se você tiver um Vita, recomendo muito o Soul Sacrifice, cara. Sim, legal mesmo. Aliás, é terrorizante os monstros com as caras de... Sim, é foda. Isso é animal. Isso é verdade mesmo. Fabiano Flowers. Fabiano Flores. Max Ribanos. Olá. E esse Divinity Original Sin, pensaram em comprar? Então. Jogaram já? O que acharam? O que eu vi disso, eu achei que é tipo um action RPG bem feijão com arroz, assim, básico. Só que muito bem feito, tá ligado? É, o Polygon até rasgou uma seda ali, deu um 9.5, se não me engano, pro jogo, pá. Mas, porra, cara, eu olhei aquilo e não me deu vontade de jogar. De verdade, assim. E é por mais... que todo mundo estivesse falando super bem, não me deu vontade de jogar. Eu queria compreender exatamente por que é tão foda. Assim. Pois é. E aproveitando, ele disse, né, Fabiano continua, tem um problema em terminar / continuar os jogos que começo a jogar, mesmo gostando deles. Nem me fala. O estranho é que eu já gastei muito tempo jogando World of Warcraft. E esse problema de enjoar dos jogos só veio depois que enjoei e parei com o WoW. Será que para mim deu de joguinhos? Contrei algum tipo de maldição da Blizzard? Devo continuar afogando minhas mágoas em rum? Sim, para algumas dessas perguntas. Rum é uma boa solução. Mas eu tenho uma teoria, cara, que, tipo, em relação a jogos, tipo, de você não conseguir acabar jogos que você não. Que você gosta, tá ligado? Tipo, pelo menos pra mim é assim que funciona. Fora, obviamente, o óbvio falta de tempo, tá ligado? Eu acho que é meio que nem você tá lendo um livro que você curte pra caralho. Sim. Pra caralho, você tá chegando no final e você não quer que aquele livro acabe, tá ligado? Sim. Pra mim isso sim. Acontece pra caralho com um monte de jogo, cara. Tipo, eu tô chegando no final e daí inconscientemente eu não quero que aquele jogo acabe porque eu tô curtindo ele pra caralho. Tá? Sim. Isso é verdade. E às vezes também tem um bagulho que é meio de burnout, assim, né? É, também. Às vezes você gosta do jogo, você joga tanto, e você acaba tipo, nossa, eu joguei demais. Isso é demais, é. Isso acontece com o famoso Call of Duty. É verdade. Garanto que é. Rola isso com você, Call of Duty, assim? Ah, rolou, cara. Foram... quase 3 anos exclusivo esse jogo, tipo de 2008, 2009 a 2011, assim, cara. Joguei quase, foram 3 Call of Duty assim que eu joguei, quase exclusivo. Consome. Aí, claro que foram, que, 2008 foram quais? Tipo, o World of War saiu em 2008. Aí o Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, aí Black Ops 1. Modern Warfare 3, esses foi 3... assim, quando foi teu boom. Foi realmente bom, né? Uh-huh. Modern Warfare 3, aí foi... A partir do Black Ops 1, eu Eu cansei, cara. Realmente. Deu uma esgotada, assim. É, e muita gente, mas foi quando a molecada hoje em dia que joga pegou e... Mas diz que a qualidade do jogo também deu uma caída, né? Não, com certeza. Eles sabiam que ia vender muito bem, que eles tinham a grana pra investir em... Pagaram uma nota pro Eminem pra fazer a música do último ano. É, né? Teve. Saca? Então, você gasta nisso, aí é foda. Aí, é verdade, cara. Aí foi lá, Battlefield botou 99 Problems do Jay-Z, aí foi o Medal of Honor... Mas teve o Snoop Dogg fez, tipo, um DLC, uma DLC, tipo... Do Call of Duty, né? O cara que falava. Tipo, ah, é verdade. Muito bom, cara. Eu não cheguei a jogar. É, próxima pergunta, Jefferson Rodrigues. Senhores piratas, barbudos, sardentos e fedidos. Eu mesmo. Já conseguiram terminar Super Meat Boy? Não consegui. Não. É, o que acham desses joguinhos Rage Platformer? Eu acho animal. Eu acho foda. É muito foda. Eu curto Meat Boy, cara, chega um ponto que é cara, muito difícil. Eu juro pra você que a maioria das pessoas, tipo, fode e tal, porque é difícil, começa a ficar amargurado e tal. Cara, pra mim, eu juro que você é quase relaxante porque eu vou encontrando a minha paciência, não, sabe? Assim, cara, e fora que, tipo, desse jogo de plataforma em insanidade, você tem que achar o flow. Isso, exato, flow exato. Da fase. Não, tipo, você não pode ir bruto. Fazer. Exato. A partir do momento que você tem o flow da fase, mano... É, exatamente. Eu joguei por meses, exatamente. Cara, e era uma coisa assim que... Não, eu lembro quando eu comecei a jogar Super Meat Boy, eu fritei aquilo, tipo, diariamente. E ele é muito visualmente interessante. Puta jogo, cara. Me lembrou muito de quando eu comecei a quando eu joguei Super Mario 3 pela primeira vez, cara. Sim. Tipo, dessa empolgação, assim, tal. Foi muito louco, velho. É, realmente. Marco Batistuti. Recentemente assisti Picho Quebrando Tabu e 20 Centavos. Cara, Picho é um puta documentário. Senhores, tem algum documentário bem louco para indicar? Cara, eu vi recentemente Cocaine Cowboys Reloaded. É, a gente falou daqui. Falamos. Do Cocaine Cowboys. É muito bom. Cara, tem um documentário sobre narco-corrido saindo na Vice. Essas últimas semanas aí que é bem do caralho, cara. É, tem aquele da Vice também que é legal, de Chicago lá, o... Chirac. É louco sobre a cena de rap em Chicago. Ah, cena legal. De rap legal. Da gangsta de Chicago, tá ligado? Animal. É bem louco esse documentário. Louco. Focado no Chief Keef, essas porra. Exatamente. É, eu vou recomendar um documentário que não tem nada a ver com isso, que chama The King of Chinatown, que é a história do Justin Wong. Ah, eu quero muito. Ah, legal. É bem legal. É bem legal. Preciso assistir isso. Já viram The King of Kong, que é sobre... Sim, que é muito foda também. Porque tem dois documentários sobre essa cultura do arcade, né? Então. Arcade dos anos 80. Tem outro que é Chasing Coins, uma coisa assim. O King of Kong é bem legal. É, porque você vê, inclusive, 30 anos depois, os caras ainda têm birra, assim. É muito ridículo, né, cara? Um marmanjo com um filho, foda, tipo. Chega um novato, foda, o cara já meio... Nossa, cara. King of Kong, todo mundo recomenda, né? Com certeza. Bem foda. Glauber Borges. Caros bucanudos. Olá. Vocês curtem jogos online? Mas sim, eu falo daqueles que consomem vidas e te hipnotizam a ponto de você sonhar à noite com o progresso do jogo. Caralho. Qual jogo mais fez isso com vocês? O meu atualmente é Warframe. Warframe, aliás, é bem legal. Eu joguei, baixei ele no PlayStation 4 e gostei bastante dele. Cara, o mais próximo que eu já cheguei disso foi jogando o Transformers 2 lá, que a gente já mencionou, cara, que eu joguei ele assiduamente online por um bom tempo, assim, também. E foi melhorando o teu personagem, né, verdade. Mas depois eu budei, desde então nunca mais peguei nada online, isso não tem muita paciência. Cara, o meu, que vocês já sabem, que é o Team Fortress 2, sim, que eu tive que parar de jogar, porque senão que eu tava ficando literalmente louco com o jogo. Sério, cara? Ah, porque eu sonhava com o jogo, não conseguia dormir, ficava agitado, cara. Agora... Cara, fiquei afetadão, cara. Isso é muito impressionante, né? Eu fiquei afetado, cara. Sério? Foi desse... Sério. Então, voltando ao Call of Duty, cara, é foda porque faz isso, mas eu vejo assim, por exemplo, agora o jogo da vez é o LoL, né, que tá, a galera tá sugando. Sim. Mas vamos ver. Blá, blá, blá. Paulo de Araújo. Ei. Aos piratas que invadiram a praia de nudismo. Nudista, bitch. Alguém assistiu Kill la Kill? Pô, a gente falou disso no programa passado, cara. Com certeza. Sim. Vocês creem que é uma identificação do anime com o atual feminismo? Sim, cara. Que de um jeito bem distorcido e frenético e totalmente esquizofrênico, mas tem uma mensagem muito boa ali, tá ligado? E eu acho que dos dois lados, assim. Primeiro, tem uma mensagem boa. Segundo, que ele revela aquele feminismo que ninguém gosta e que dá um mau nome ao feminismo. Sim, sim. Que, sim. Tipo, que acha... Que quer reclamar, tá ligado? Uhum. Sim. Não, que vê o bagulho e não quer entender, quer reclamar do bagulho. Uma coisa que eu achei muito interessante foi de, tipo... Tem duas frentes interessantes nessa parada. Que as grandes protagonistas da história... tipo, todo mundo que leva a história para frente é... sempre mulher, uhum. Sim, pra começo de conversa. Sim. Então é tipo 100% de protagonismo, assim, uhum. o que é animal. E dois, que é uma tecla que elas batem muito, muito, que é super controverso ainda, muito, tipo, ainda é muito difícil da galera entender isso, que é que, meu, pras mulheres serem donas dos próprios corpos, assim. Uhum. Tipo, tipo, aquele momento lá que a mina, ela descobre que ela precisa se sentir confortável com ela mesma pra ficar fodona, eu falei, mano, sim, mandou bem. Exatamente, é pegar o cerne da questão, sim, assim, cara. Sabe? Tipo, mais específica. Então, isso eu acho muito, isso eu achei lindo, assim. Sim, sabe? Achei do caralho. É um puta sim. desenho, cara. É. Legal, cara. Puta desenho. Felipe Yukio Ishikawa. Não sei se já fizeram essa pergunta, mas lá vai. Mano. Se vocês fossem chefes de Metal Gear, certo. Qual seria o seu nome, sua habilidade e sua arma? Caralho, isso é da hora, hein? Essa é uma boa, cara. Olha, eu curto... Eu penso assim, baseados nos chefes que já tem, né? Eu curtia muito a Sniper. Wolf. Sniper Wolf, Eu tinha muito Sniper Wolf. Eu acho que eu faria alguma coisa de Sniper. Porque tem os personagens de Sniper, tem, né? Tem. Então eu acho que eu faria um Sniper louco, assim, Sniper tipo... Sniper Falcon. Ó, tá vendo? Sniper Falcon. Louco. Meu poder seria que eu voo e atiro de muito longe e ninguém me pega. Poder original pra um sniper. Meu poder é ser invencível e foda-se. E você morre de longe. Eu ia ser... Fandep. Psycho Platypus. Eu ia confundir as pessoas. Eu ia deixar as pessoas extremamente malucas. Psycho Platypus é foda, foda, cara. Eu tenho um bicho. Eu ia ter um bico. Tipo, você confundir as pessoas através da revolta. Tipo, elas entram na sala, assim, onde você está, elas só começam a reclamar pra você. Ah, meu Deus! Daí quebrar o cérebro delas, tipo, pique fim de livro do Lovecraft. Exato. Sim. E vocês dois? Cara, eu não sei. Difícil. Eu realmente não sei, cara. Mas sou Fandep. Fandep, bicho. Fandep. O animal da diversão. Ele vai te matar de fofura. Vai te matar de risada. De risadinhas. Gilson Mar Livramento, Gil, lá da Editora Europa, nosso detonador. E, Gil. Pergunta rápida. Qual a opinião de você sobre a remasterização de jogos? E quais jogos vocês gostariam de ver remasterizados na nova geração? Ah, cara, eu posso falar? Nessa altura do campeonato, eu não vejo problema mais. Viu? Cara, eu acho que, sim, falando o que a gente já falou acho que em alguns programas no passado, é bom enquanto praticada a parcimônia. Exato. Se virar só isso, cara, é foda. Hoje mesmo... anunciaram um remake HD do Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. E eu falo, cara, por que, Mister, pra quê, sabe? Só tipo, faz pouco tempo essa velho. Cara, dá um tempo, sabe? Deixa a parada em GTA V quase talvez valha, porque você quer... Vale, então, uma boa razão pra jogar de novo, sabe? Vou jogar de novo GTA V. É que a gente tem que lembrar que isso é uma coisa que acontece, eu acho que sempre no começo... Gerações novas. Uhum. Não tem muito o que fazer, tá ligado? É o jeito de você preparar o mercado, é tipo, esses daqui venderam, vamos botar esse daqui que mais bonito, vai vender mais, sabe? Eu acho foda, mas... Eu acho legal, tipo, o que seria legal esse rolê de remake é fazer remake de, tipo, coisas verdadeiramente antigas, tá ligado? Sim. Pode crer. Lá, tipo, aquela velha tecla que todo mundo bate de querer um fucking remake do Final Fantasy VII, tá ligado? Uhum. Isso é animal, tá ligado? É possível por animal, tá ligado? Cara, faz muito mais sentido do que Sleeping Dogs, ou Tomb Raider, ou Last of Us, que seja. Exatamente. O Tomb Raider, cara, é muito bonito. Ele já é mais bonito. Não tem que remake essa porra de merda nenhuma, cara. É muito bonito, tipo, cara. Deixa do jeito que tá ótimo, velho. Faz o outro, cara. Exatamente, cara. Isso que é outra aventura da Lara Croft. Corroda-se, né? Corroda-se. Ricardo Filho, se a tecnologia chegasse a um ponto em que você poderia ir em uma loja e reprogramar a estrutura molecular do seu corpo atual para ter a forma e atributos que vocês quisessem, e a sociedade tivesse adotado como filosofia o mantra "não seja babaca, não julgue seu amiguinho", o que alterariam, colocariam ou tirariam do corpo de vocês? Cara, eu teria asas, cara. Cara, asas eu acho que é tipo uma coisa meio unânime. Eu teria asas e um dedo do meio gigante pra mostrar pras pessoas. Eu acho que vou dar a mesma resposta que eu dei quando perguntaram que parte biônica a gente teria no corpo. Pode crer, pode crer. Eu queria que os meus olhos pudessem tirar fotos e fazer vídeos. Ah, é, isso é legal também. Isso é legal. Pô, isso no futuro eu acho que realmente, você vai tirar fotos, você vai piscar, essa porra vai entrar no HD na tua eu cabeça. Eu acho, cara. Isso eu acho que em 15 anos, assim. Aliás, eu queria que meu dedo do meio fosse gigante e atirasse raios laser, pra tipo mostrar o dedo do meio pras pessoas e elas morrerem. Tipo um raio de foda-se, foda-se, tio! Aliás, ia ser louco. Você mata as pessoas com o poder do foda-se. Exato, cara. É poderoso. Ah, e qual foi a última inovação culinária que os senhores fizeram que lhes proporcionaram uma explosão de sabores na boca? Eu comi uma coisa bem gona, feliz do jeito que eu sou, e que eu vi no Epic Meal Time, eu comi um pouco de bacon com peanut butter. Olha só! Nossa! E aí, fica bom mesmo? Explosão de sabores? Sério, eu peguei um bacon com... Nossa, se minha mulher está... Ainda bem que ela não ouve o podcast. Eu fui no Subway. É, mas foi uma coisa linda. Fui salada, eu comi salada. Comi salada. Não, para minha alegria... A minha esposa gosta de fazer experiências na cozinha. Então, vira e mexe, ela aparece com umas coisas da hora, assim. Entendo. Então, outro dia, ela fez um bolo de coco com um doce de leite, que foi muito bom. E deixa eu lembrar uma outra coisa que ela fez. Ela fez uma omelete. Espinafre e carne moída, que foi muito boa. Vamos dividir isso com os outros bucaneiros, cara? Cara, ultimamente, eu tô fazendo... Quando a gente fizer rolê dos bucaneiros, a gente nem cozinha tudo. Ultimamente, isso. Eu tô acordando naturalmente cedo agora. Não sei, eu não consigo mais acordar tarde direito. Eu acordo cedo e aí e normalmente nos fins de semana eu gosto de fazer panqueca. Panqueca? Panquecas. E daquelas mais... Baking pancakes. É, tipo, baking pancakes. E aí eu vou fazendo de vários tipos diferentes, assim. É, uma coisa que eu descobri que é muito louco é você substituir a farinha da panqueca por fubá, tá ligado? Olha! Ele fica meio crocante, cara. E ele fica quase como um biscoito molhado, assim. Animal! Sabe? Cara, é sinistro, velho. Falando nisso, vocês viram essa paçoquita cremosa aí? Eu não achei essa porra dessa paçoquita ainda, cara. Eu não tive muita vontade de atrás. É isso que eu ia falar. Eu também falei, que bom que a galera... Eu tô morrendo de vontade de comer essa merda, cara. Eu tô susto. Eu fiquei meio indiferente quanto a notícia. Eu também. É porque eu sou viciado em paçoca, velho. Sabores. Não, eu amo paçoca. Eu também. É uma das melhores coisas do planeta. Peanut butter de paçoquita, então, cara. Mas tem isso já. Então, mas mas é o sabor da paçoquita. Esse que é o lance. Sabor peanut butter. Esse sabor paçoquita cremosa, assim que você vai. Mas, cara, nenhum mercado que eu fui achei essa porcaria, procurei, cara. Mentira isso daí. Mande pra mansão Max Rebel. É, se você aí no seu lar, tal, no mercado perto da sua casa, tiver achou, uma. Manda pra gente, pelo amor de Sim, Deus. A gente cara. Ia te dar o endereço. Tipo, bota na tela do computador que ela chega, tá ligado? É, entendeu? Passa no seu cabo de rede. Quando a gente vai imprimir. Não, cara, não, vocês mandam pra gente mesmo, eu passo o endereço. É, a gente paga, tá ligado? A gente paga, acho. Pega aí pra. É, última pergunta de hoje. Felipe Dottori, caras, quais são os animes essenciais que alguém precisa assistir antes de morrer? Cara, a gente já falou sobre isso várias vezes, não? Várias, mas tudo bem. Mas vale repetir, vale repetir. Ó, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Akira. Pô, Dragon Ball Z, vai. Dragon Ball Z. É legal. Totoro. Totoro. Porco Rosso. Sim. Nossa. Que é foda pra caralho. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Deixa eu ver. Agora, e série? Séries. Cara, o Kill la Kill explicou muita coisa. Virou bem cara, essencial. Cara, Gundam. O Gundam original. Pode crer. Gundam é bem classicão. Essa boa. Tá bom. Sons de moça peidando. Tá bom já. Tá bom, tá bom. Caralho, eu preciso assistir, tá ligado? Mas temos uma pergunta bônus no Twitter essa semana. Olá, pergunta bônus, manda aí. Verdade. Do Caio Faveira, mas aqui eu achei relevante. Indiquem joguinhos de PS3 pra quem adquiriu o console só agora. Opa! Cara, ó, por experiência própria, né? Vocês Heavy Rain. Adquiriram recentemente. Sim, Heavy Rain, Diablo. Twisted Metal, cara. Cara, Twisted Metal é do caralho. Eu curtia muito, legal, cara. Né? Eu tô um puta jogo. Nossa, a gente tá se divertindo é muito animal, jogando cara. Twisted é Metal. É um puta jogo, cara. Que mais? Dark Souls. Beyond é legal, velho. Beyond eu tô Dark curtindo. Souls. Beyond é legal também. Eu tô achando legal, cara. Eu tava esperando um mar de merda, eu tô achando bacana. O Last of Us. God of War. God of War é legal. O Ascension é bem legal. Eu curti, por incrível que pareça. Eu achei preferi o 3, mas... Mas, tipo, uma coisa que eu curti foi aquele multiplayer. Aquele tipo, é legal, é legal, legal, é verdade, é legal. Uhum. Meio Power Stones, não. Pode crer. Que mais? Aí, é uma lista extensa. É. Tá bom, é tá bom. Ah, o Metal Gear Collection. Nossa, Metal Gear Collection. E assine a PS Plus. Sim, assine a PS Plus, essa, né? Essa é a ordem. Esse mês entrou... Crysis 3 e mais alguma coisa. E um que se chama... Puta, não lembro. The Swapper. The Swapper. É um nome engraçado. É um péssimo. Aliás, eu preciso baixar. É. Não baixei. Baixe. Na PS4 entrou Fez. Ah, é? Na PS Nossa. Plus. É que não tem como ficar mais bonito, né? É. Tipo, já foi. O jogo já atingiu o limite da boniteza. E é isso? É. Acabamos? É isso aí. Acabamos nossas perguntas crocantes e cremosas. Maravilha, hein? E, bom, depois de toda essa crocância e cremosidade, eu acho que tá na hora de a gente tirar uma breakzinho, de levezinho, Sim. pra gente daí voltar e ir embora. Maravilha. We'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Think you think I'ma kick your ass, but drop your... Voltamos para o último bloco deste 28º navio bucaneiro. Eba. E, bom, para finalizar essa brincadeira toda, temos dicas. Que dicas temos hoje, galera? Cara, eu queria... Eu queria recomendar o Guardians of the Galaxy. Opa. Guardians da Galáxia. Verdade, né? Mas o Falcão e o Danibas odiaram o filme. Eles preferem pegar câncer no cu do que assistir Guardians Nossa, of the não, Galaxy. Definitivamente. Não, você tinha que ver o Falcão explicando, pedindo desculpa pro Musso porque não gostou. O Falcão super, não, cara, não, é possível. Eu posso reproduzir isso, Falcão, cara. O Falcão parecia porque... que tava terminando um relacionamento. Vamos lá, gente. Eu preciso explicar o seguinte. Não é que a gente odiou o Guardians of the Galaxy. Exato. Né? A gente não odiou, né? Vou deixar o Falcão justificar que é mais engraçado. É o seguinte. é um filme muito divertido. Isso é incontestável. São ótimos personagens. Os atores estão excelentes. Entretém. De verdade. Entretém mesmo. E for ele, ele deu uma modificada legal do material original, tá ligado? Tipo, ele conseguiu pegar o quadrinho e transformar numa parada mais interessante, até de Exatamente. Exatamente. Apresentou um universo, tipo, acreditável, assim. Tipo, Sim. você quer saber mais sobre aquele Entendi. Universo, e realmente. E não aquela chupa bolice dos heróis basic da Marvel. Exatamente. Isso eu achei muito foda. Legal. O problema, eu vejo algumas coisas, algumas paradas especificamente mais, sei lá, estéticas, assim, críticas, assim. Que é... Pra começar aqui, meu, nos primeiros 5 minutos você percebe que o filme, a paleta de cor do filme inteiro, a direção de arte é baseada em duas cores. Azul e laranja, cara. É e é o filme inteiro é azul e laranja, todo mundo é azul e laranja. Tipo, Tudo não tem outras laranja. Paletas de cor, cara. Não tem outra combinação de cor, tá ligado? Tipo, isso é um mal que se espalhou por filmes de ação, normalmente, em Hollywood. E, tipo, infelizmente, pegou o Guardians of the Galaxy, que não precisava, tá ligado? Porque ele é um ambiente rico, ele podia ser claramente, tipo, teve... Nossa, eles podiam trabalhar com umas cores saturadas muito doidas e tudo. Ela fazia tipo, muita coisa. Se fosse uma paleta um pouco mais original, eu juro que eu gostaria do filme um pouquinho mais. É, tipo, de verdade, assim. Eu sei que pode ser um problema besta, assim, mas é que, tipo, sei lá... Um pouquinho, assim. Se fosse um pouquinho mais, eu gostaria um pouquinho mais. Cara, é que, tipo, sei lá, se você vê o bagulho, você não consegue desver o bagulho. E começa Exato. A ficar irritante, tá ligado? Começa a ficar irritante, cara. Se azul e laranja em todo canto, é uma bosta isso. Cara. É foda. Mas, enfim, esse foi uma questão. E outra só que é mais uma questão, assim, de... pelo menos pessoal minha, assim, que eu acho muito engraçado nesses filmes que forçam, e tudo bem, é a estrutura mesmo de quadrinhos, normalmente isso acontece em quadrinhos de uma forma mais natural e tal, mas neste filme eu acho que não encaixou, que os personagens se conhecem se matando e minutos depois, assim, Entendi. Tipo 20 minutos, 25 minutos, eles querem, eles já são amigos e vão sair, salvar a galáxia juntos, tá ligado? Não. E isso, eu acho que só um pouco trabalhar só isso, eu acho que é importante, mas é uma coisa pessoal minha. É, assim. São pequenas birras aí. São tá pequenas birras. Mas, tipo, apesar dos pesares, vale a pena assistir. É, e é, por isso que justamente... Exato, por isso que justamente está aqui. Nas dicas, né? Mas eu acho que vale a pena assistir. Mas eu recomendo, ainda assim recomendo. Vale a pena assistir. Isso não me incomodou. Assim, o lance das cores eu nem tinha me tocado, mas o que o Falcão falou é um pouco verdade, sim. De que é um pouco corrido algumas coisas na história. E assim, você quer ter tempo pra ver Sim, sim, sim. Você quer mais daqui, você quer entrar mais no universo, assim. Quanto de filme tem, sabe? Duas horas. É bem. Mas assim, ele realmente, assim, ele é um filme que não parece. Outros filmes de herói da Marvel, porque. Primeiro, porque ele tem um ritmo muito mais não deixa a bola cair, sabe? Não deixa a peteca cair. Tem personagens que são divertidos e são inusitados e interessantes. Sim, total. É uma história de origem que não é sacal. É. Que, tipo, não fica te expondo a história e contando a vida do cara e tal, não sei o quê. Tipo, as coisas acontecem meio aos tropeços e, de repente, Guardiões da Galáxia. Tá rolando. então, acho que é um filme muito divertido que vale muito a pena assistir, eu acho. Sim. Mas temos outra recomendação de filmes, né? Sim, temos sim. Pois é, a gente... No dia seguinte, tinha um outro filme que estavam me falando pra assistir muito, que era o Snowpiercer, que é o Expresso do Amanhã, acho que em com português. Com o Capitão América. Com o Chris Evans, irreconhecível, barbudo pra caralho. Demorou uns 30 minutos pra reconhecer. Tá barbudo, tá casca. Todo mundo barbudo fica melhor, né? Mas ele... mas enfim, esse Snowpiercer é muito, muito interessante. O Polygon soltou esses dias um artigo, né? Sobre... comparando o filme ao BioShock, né? O que faz bastante sentido, assim, o que é meio triste, porque pra quem jogou BioShock é meio que um spoiler, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas pra quem não jogou, é um puta filme, tipo, tem comentários políticos bem óbvios, mas são bem interessantes, assim, mas a história, a narrativa é boa, tipo, ela tem um ritmo maravilhoso, não, assim, o cenário, o universo é interessante, é bem bacana, assim, é muito foda, é brutal até dizer chega, tá ligado? Então é o próximo filme que eu vou... Snowpiercer, vale muito a pena, vale a pena pra caralho, legal. Tem na barraca do tiozinho do Torrent. Legal. Torresmo, não, não pode falar essa palavra. E a última recomendação que eu queria dar hoje é de um mangá que eu tava ensaiando pra ler ele faz tempo. Ele tem feito muito sucesso no Japão, que é o Assassination Classroom, o Ansatsu Kyoshitsu, que tá saindo agora, ele é novo. E basicamente a premissa dele é o seguinte: tem um alien polvo bizarro que explode um pedaço da lua e ele fala, eu vou destruir o mundo daqui a um ano. Nesse meio ano, eu vou ser professor dessa turma de caras toscos nessa escola. Da turma, da classe dos burrões da escola, tá ligado? Isso é muito bom, cara. E assim, eu vou ensinar vocês a serem assassinos, porque eu quero que vocês me matem. Então vocês têm um ano pra aprender a me matar e me matar. Tipo, essa é a chance que vocês têm. E aí, tipo, esse alienígena, tipo, ele é um alien polvo, mó gente boa, assim, tá ligado? Pode crer. Ele, tipo, ele fala, ele dá as lições, ele ensina matemática em inglês, não sei o quê, tá ligado? E ele ensina os caras a usar armas e facas e blá blá blá. E, tipo, as pessoas falam, professor, você não explicou direito. Ele, nossa, desculpa, eu vou te explicar a lição, tá ligado? Caralho, velho. E é, tipo, é um cenário bizarro. Divertido e instigante. Você quer saber, mano, no que vai dar essa merda, tá ligado? Sim, sim, sim. E é um mangá que eu leio e eu fico pensando, cara, é isso. Tipo, é por isso que eu gosto de ler mangá. Sim. Porque tem umas bosta dessa, entendeu? Sim, tem umas histórias sim. Que não fazem o menor sentido, mas que você quer saber o que vai acontecer, sabe? E, cara, e ele é o mais... É o melhor exemplo daquilo que... A viagem até chegar ao grande objetivo, que vai ser que é o divertido. Exato, da frase, exato. Que vai ser o que é realmente a série, né? Bom, então, basicamente, já mostra que tem um começo, meio e fim, né, a história. Aparentemente. Né? Pô, isso é legal, cara. Saiu o primeiro volume em português aqui no Brasil, pela Panini. E, cara, se você curte essas histórias bizarras, eu recomendo, assim. É bem, bem divertido mesmo. Curioso. Louco. Tá em que volume agora? Primeiro, no Japão... Eu não lembro agora. Acho que tá tipo no sétimo, oitavo, por pode aí. Pode crer. Por aí. Da hora. Recomendo. Eu vou impresso pra vocês depois, pra vocês lerem. Por favor, cara. Porra, certamente. E, lógico, como a gente não pode esquecer, no nosso momento de dicas... Sim. Tem a dica eterna, ou pelo menos a dica que vai seguir como dica até o final deste ano. Verdade, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer depois disso. Cara, vamos fazer uma grande festa do armário. Uma grande festa do armário, né, cara? A festa do armário. E como você já deve estar adivinhando, a grande dica é o Closet Watch. Sim. Aqui na vigília pela quarta temporada do ópera R&B do senhor... Arukeruri. Arukeruri. Arukeruri. Contando mais aventuras dentro do armário, com mais traição e romance e corações partidos e anões E R&B. E beretas cromadas. Beretas totalmente em momentos inapropriados, tá ligado? E é isso aí, estamos de olho e esperamos que vocês também estejam. Quando sair essa porra, a gente vai fazer uma mega festa. E agora o Van Depp tem a obrigação moral de assistir Trapped in the Closet. Sim, também. Vai ter que assistir tudo. Eu já vi alguns episódios. Ah, ok. Tem a obrigação moral de assistir todos. Todos. Mas tem que ver de começo. É melhor, é tipo um filme, melhor ver de começo meio afim. Que eu vi uns três, assim. Cara, eu recomendo você pegar e assistir tudo numa paulada só, cara. Sentar, botar na TV. E deixa a batida entrar em você. Exato. É. E tipo, curte o R&B, deixa a Kelly, a voz aveludada de Kelly te lamber como um Oreo. Experiência, entendi. Te quebrar no meio e te comer como um Oreo. Porque tem alguns que é bom você. Caralho. É foda, cara. R. Kelly, nós gostamos muito de você. Sim. Enfim, chegamos no final. E antes de terminar, só pra mencionar aqui o que nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo o clássico Fuck the Police, fuck the police. Do lendário NWA, direto do CD de CD Straight Out of Compton. É um dos grandiosos grupos. Direto de Capão, né? Direto do Capão. Diretamente do Capão. É um dos grandiosos. Se vocês não conhecem NWA, um dos grandiosíssimos grupos de rap, de onde por onde começaram Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, por aí vai. Uhum. E os caras eram fodas e lançaram muitas músicas classiquíssimas e pesadíssimas e gangstasíssimas. E se vocês não conhecem, tratem de conhecer. Yes! E sim, eu cara. Acho que, né? Eu acho que. Tá de bom tamanho, né? Foi bom. Tá bom. Lembrando que é Max Ribo TV, eu sei que é meu trabalho encher o saco sobre isso. Será? Enche o nosso saco, cara, mas com amor. Enche o saco com amor. Amor, claro, sempre carinhoso. Com beijinho na orelha. Pra que daqui a pouco a gente vai lançar o canal, né? A gente tá animado, tá trabalhando nisso, em obras. Sim. Você já pode ir lá e assinar o canal já. Exato, se inscreva, né? Exatamente. Fica no aguardo. Uhum. E é por aí, né? Participe lá no Convés, trocando uma ideia com a gente. Dê sugestões. Sim. Exato. Sempre. Sim. E aproveitando a deixa, se você quiser mais Max Ribo na sua vida, você tem muitas opções. Né? Muitas delas. É, você pode entrar no nosso site, que é o maxribo.com, sem BR, porque nós somos internacionais. Jet setters. Né? A gente não tem linha de. Foda-se esses países trouxas. Todos. A gente tem o nosso Conversa da Max Ribo, que é a nossa comunidade no Facebook. Exatamente. Onde a galera vai lá pra bater papo e mandar perguntas para o amigo do fórum, ia falar. Olha, navio pirata. É... Então entre lá, conversa da Max Ribo. Tem também a nossa página do Facebook, onde a gente posta as tiras, que é Somos Max Ribo. Ou se você procurar para Max Ribo, vai achar Max Ribo. Mas o endereço é Somos Max Ribo. E lá a gente posta a tira toda segunda, quarta e sexta. Toda semana. Sim. Temos o nosso Twitter, que é o @MaxRibo_. O underline é importante. Pra caralho. Senão vai bater onde? Vai bater num brother que não atualiza faz uns 8 anos. É sempre assim. Esses babacas. É da raiva. Né, da raiva. Estamos postando mais lá no Sim. No nosso Twitter. Sim. E além das tiras, a gente tem Navio Pirata, obviamente, da quinta-feira. Temos Mix Ribo. Que acabou de sair, né? Que acabou de sair, cheio de metal, farofa. Sim, cheio de farofeira. Nossa, farofeira pesada. Farofeira linda, mas, pelo visto, a galera, mano, curtiu muito. A gente tocou o coração das pessoas com essa mix. É, exatamente. Nostalgia pura. Todo mundo tem um pouquinho de metal dentro de si. Eu também tem, acho. Tem, cara. Todo mundo. E que mais? A Mix Ribo sai toda primeira terça-feira do mês. Sim. E em breve a gente fala sobre o calendário da Max Ribo TV. Exatamente. Quando a gente começar os trabalhos já tem direito. Jogos merdas a gente vai ter que fazer agora. Já é. Esses daí tem que mostrar, cara. Pois é. Maravilha. É isso aí, galera. É isso então. Encerramos por aqui. Vamos levantar a nossa âncora e fazer coisas que bucaneiros fazem e ir embora. Menos as coisas ruins. E saquear outros vilarejos. Muito obrigado por ouvirem mais um Navio Pirata. Muito obrigado a vocês. Aí. Falou. Tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Maybe it's because I kick so much, but I kick ass. Or maybe cause I blast on a stupid ass nigga when I'm playing with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes violence to eat with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but still I got flavor. Without a gun and a badge, what do you got? A sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. And with a gat, it don't matter if he's smaller or bigger. And as y'all know, E's here the rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror and is on cue, yo, so I can hear a dumb motherfucker with a gun. And if I'm rolling off the 8, he'll be the one that I take out and then get away while I'm driving off laughing. This is what I'll say. Fuck the police. Jurious finds you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie! That's a goddamn lie! Get him out of here! I want justice!